Salve, salve, coelhada! Decadentes número 416, numa semana, com dois empates. E dois empates em que nós vamos discutir aqui, mas na minha opinião, não jogamos bem, não. Jogamos de forma totalmente burocrática. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui mais sobre isso. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Mentira, tivemos dois atestados hoje. Lucas Deleucas, a essa altura do campeonato, está uns 5 ou 6 fuso horários adiante, na Bélgica, né? E Thales Maciel foi ver um show do Wesley Safadão. Ele aqui que defende aqui o rock, não sei o quê, tá no show do Wesley Safadão. Aproveite bastante, viu, menino Thales? Você merece. Mas, bom, eu vou começar, então, chamando ele, André Guimarães, que é presença aqui no programa, sempre em Semana de Clássico. Dê sua boa noite, Andrezinho. Vou começar aqui, antes de falar do jogo aqui, eu quero mandar meus parabéns para o meu grande amigo Renato Amado, né, um torcedor ilustre aí, né, fez a releitura do nosso hino em formato rock, junto comigo fizemos o Coelho Barra Limpa, então tá aí meus parabéns. Peguei a escalação aqui, igual fiz semana passada, Jory, Rodriguinho, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Marlon, Ale, Juninho, Martínez, Benítez, Azevedo e Mastriani. Nenhuma contratação, né? Até semana passada eu fiquei com preguiça de pegar aqui. Teve o Daniel Borges, que saiu no meio do jogo, inclusive. Falar o quê, né? Pelo menos não estamos aqui com uma derrota, né, para a cachorrada, né? Eu achei que a cachorrada também não fez grandes coisas ontem, não. Acho que a gente até merecia uma sorte melhor se não fosse o nosso amigo ali, né? Impressionante. Agora eu quero mandar um recado pro Bundudo, né? Aquele chorão. O cara chega e me dá um tronco de todo tamanho, toma amarelo e sai reclamando. Aí hoje eu sou surpreendido, né, com um vídeo dele, um olhar meio triste, meio chorando, né? Ah, porque eu não queria dizer isso, não foi certo, que não sei o que, é um blá blá blá danado. Aí tem uma edição no vídeo, inclusive, na hora, tipo, você vê que faz uma edição. Eu acho que nessa edição ele falou assim: ó, gente, daqui 2 meses, Campeonato Mineiro, aí eles vão dar tudo e fica beleza pra nós de novo. É impressionante, o cara chorando que tinha que dar mais tempo, 10 minutos, qualquer coisa. Oh, gente, eu vivi para ver o América sair de campo contra a cachorrada reclamando de arbitragem. Os tempos estão mudados. Vamos ver. E como você disse aí, 2 empates que não leva a gente a lugar nenhum, né? Só coloca a freguesia do Inter com a gente. E o Bustos não perdeu o clássico, né? Jogou os 3 clássicos, também não ganhou, mas também não perdeu. E aquele papinho de 6 pontos garantidos, né, que a gente sempre escuta, mais uma vez ficou, não sei, talvez para o ano que vem, para o Cruzeiro, né? Espero que não. Para a cachorrada, com certeza, não vai ser. Então é isso aí. Mas durante o programa vamos falar mais coisas aí, vamos falar inclusive do marketing, né? Aquele seu amigo do marketing aí vai ficar com o ouvido quente aí, que teve mais pataquada essa semana, e não estou me referindo à venda de mando de campo, não. É pior. Vamos seguir aí. Boa! Bom, cobrindo o buraco do Lucas ou do Thales, né? Aí vocês podem analisar aqui. Ele tá de volta, menino Rolon, Roberto Lopes de Oliveira Neto, dê seu boa noite. Boa noite. Uma semana que, mais uma vez, o time joga como sempre, joga como nunca, mas não consegue sair vitorioso, né? Mas pelo menos dessa vez também não perdemos para cachorrada, então vamos tentar pegar pelo lado bom. Que beleza! Já que não temos Thales essa noite, quem vai preencher o buraco do Thales é ele, Felipe Deleucas. Já dê sua boa noite e emende o resumo das 2 partidas. Boa noite. Nossa, são 2 partidas que tem que resumir? São. Qual foi a outra partida mesmo? Que beleza. Contra o Inter, bicho. Contra o Inter. É porque assim, a gente tem que ver que o América não tá jogando futebol lá muito vistoso. Então, assim, depois de 24 horas, as informações somem um pouco do meu HD. Então, assim, eu tinha esquecido completamente que tinha tido 2 jogos essa semana. Isso é seu cérebro tentando te poupar. Eu acho que sim. Mas eu desconfio que eu cochilei um bom pedaço do jogo contra o Inter. Pelo menos é algo que eu tenho, assim, porque eu consigo. Eu não lembro muito bem do que aconteceu nessa partida. Tô tentando lembrar aqui. Vou começar com o jogo do Atlético, ver se ajuda. Que também não tem muita coisa para resumir, afinal, assim, o jogo foi da qualidade daquele poderosíssimo gramado, né, de Uberlândia. Foi uma coisa assim, impressionante o quão o gramado refletiu a qualidade do jogo, né? Um gramado ruim, super vazio, então eu espero que a gente tenha vendido bem esse negócio, porque assim, quem comprou esse jogo para poder transmitir lá, se já pagou a gente, tomou um prejuízo na Babesco, porque a não ser que tenha sido uns R$2.000 cada ingresso ali, eu acho que ele não recuperou nem o voo fretado, então com todo o público presente lá em Uberlândia, né? E o jogo meio mordorrento, sem muitas chances para nenhum dos lados. No primeiro tempo, o que houve de mais, chamou mais atenção foi até o lance lá que infelizmente machucou o Rodriguinho, né? Que desconfio que agora que ele entrou no nosso departamento de Nárnia, eu acho que ele não joga mais aí nos próximos 6 meses, né? Então, mas fico triste mesmo, porque ele vinha muito bem. Coloca uma pitada de curiosidade, né? Já que o nosso lateral direito titular é um meio-campista improvisado. E quando ele sai por lesão, quem assume o lugar dele é o meio-campista que também tem improvisado. E ambos já estavam no elenco desde o ano passado. E é isso. E os laterais todos que a gente trouxe para esse ano ficam atrás dos dois, né? Na fila aí para serem utilizados diante da... tanto poder, né, que a gente tem nessa posição, né? É uma competição muito, muito dura. E segundo tempo, também teve o Ale Putinho no primeiro tempo e tomando um cartão de graça por reclamação, né? Isso foi muito importante no final. No segundo tempo também, o jogo ia se arrastando ali sem muitas chances, a gente acabou numa jogada de rara felicidade, em que o pão parece que caiu com a manteiga para cima para a gente, que foi uma boa trama ofensiva, que a bola vai para o Juninho. O Juninho até erra o cruzamento, mas o Jemerson é um cara de um coração muito grande, né? E sempre que ele joga um clássico, ele gosta de tentar guardar o dele, não importa para qual lado. Aí ele quis guardar contra, mas o Mastriani tem um coração melhor ainda e tirou essa pecha lá e colocou para dentro para aumentar as estatísticas dele no ano. Abrimos 1-0. O Atlético não criava, então dava até a sensação que dessa vez a gente não entregaria a sequência, tanto que o Jorge não fez defesas difíceis, não estava precisando trabalhar muito. Mas aí vem aquela história, o América é o América, a gente não consegue segurar vantagem alguma, e o Ale resolveu, achou que era de bom tom, dar um tapa na cara do jogador do Atlético no meio de campo, tomou o segundo amarelo, foi expulso, e aí com a menos não deu muita coisa. O Bustos acabou até tirando o Cazares, aparentemente por lesão, colocou o Mendes para tentar reforçar a marcação ali. E numa das poucas falhas do Marlon no jogo, que até não vem fazendo ruim, mas não acompanha o cara, o jogador do Atlético cruza com extrema facilidade e o Paulinho também, sem marcação, empata a partida para eles, 1-1. E depois disso também só teve choradeira do Hulk, que eles tentavam de tudo que é forma ali, tentar cavar um pênalti, tentar cavar mais alguma coisa ali, sem muito sucesso. Ele ficou um pouco putinho, porque as tentativas de cavar faltas, pênaltis, essas coisas não estavam funcionando. Acabou tomando amarelo e perdendo a esportiva, fez sinal de roubalheira e essas coisas todas. E vamos ver, né, como é que vai ter de punição. Mas aí foi isso. Pelo menos não perdemos, não tomamos a virada, que já é um grande avanço. E foi isso. Agora o jogo com o Internacional, eu confesso que não lembro de mais nada. É verdade, agora que eu lembro, teve o golaço do Marlon, né, o amigo do Andrezinho, chegou a fazer um golaço, foi empatar no segundo tempo, e teve o gol lá que o Thales quis colocar uma falha no Jory, que não foi, mas foi uma falha completamente bizonha da nossa zaga, que consegue deixar o melhor centroavante deles cabecear livre, cara a cara com o goleiro, sem subir ninguém com ele, e enquanto o Maidano e o Danilo Avelar ficavam olhando, que nem dois panguá, assim, pro cara subir sozinho. E foi isso, mais ou menos. O jogo foi acredito ter sido um pouco mordorrento, não lembro de ter tido muita emoção. E ficou nesse 1-1. O golaço do Marlon, né? Mas é aquela história, né? Dá pra ver tanto que o time já desencanou de qualquer chance que a gente tem um tempo, que a gente joga pra empates, né? Apesar de tudo. Depois que empatamos com o Twitter, não fizemos muita coisa, e contra o Atlético também, já tava meio que... O 0-0 parecia que já tava de bom tamanho pra gente, então o A1 ficou até pela expulsão, também ninguém tentou fazer mais nada ali, né? Rapaz, menino Tarso ficaria quase orgulhoso de você, viu? Ficaria quase orgulhoso do seu resumo aí. É claro que no caso do menino Tarso faria um pouco mais de xingamentos, ia falar mais mal do bundudo lá, Entendeu? Você foi um gentleman aqui no seu resumo. Vou começar com a grande surpresa, que é você defendendo o goleiro. Você sempre defende o goleiro. Rolon, Jori é nosso arqueiro para a Série B? Jori já está conquistando o lugar dele para a Série B aí? Depende, né? Vai manter essa zaga aí ou ele vai ficar coberto agora para frente? Talvez se tiver um zagueiro ali para ajudar, pode ser um bom nome, né? Aí eu quero me redimir. Eu acho que o Jori não tem tido culpa, mas eu também não acho que ele vai ser o nosso goleiro para a Série B, não. Eu acho que no máximo ele garante uma vaga para ser o reserva. Mas sem muita. Não é muito, muito difícil disso, não. Ele não tem culpa, porque essa zaga aí também, puta merda. O pessoal é difícil, né? Mas assim, eu não acho que ele deva ser o titular ano que vem, não. Eu acho que um goleiro titular a gente tem que buscar. Mas eu acho que ele é ok para ser um goleiro reserva, principalmente para a Série B. E você, Andrezinho, você que é um fã incondicional do Jori, o que você acha? É nosso goleiro para 2024? Tomara que não. Por mim, pode sumir com os quatro. Né? Nós precisamos, na verdade, acho que a gente precisa de uma renovação quase que geral, né, no elenco, mas de goleiro nós estamos a pé, né? Então, não sei não. E é outro que andou tomando 3-4 gols também, então vamos renovar, gente. Já, né? Agora, por que esse cara foi renovado até 2025? Né? Assim, é assustador. Às vezes tem essa guerra aí, cara. Pode ser um cara até bom, assim, a gente não sabe também, porque o trem é feito tão avacalhado que não dá para saber. Mas eu traria um goleiro melhor. Realmente traria um cara melhor. É, traria dois, né? Inclusive, né? Porque o Jori também, quando ele andou aí por outras bandas, né? Teve uma rápida passagem pelo Coimbra e tal, também não se justificou, não. Então, deu, né? Deu também. Você fala do público aí, eu lembrei de um negócio engraçado aqui. A imprensa tradicional, né, Itatiaia, falando que tem um grande público lá, né, porque quando você pensa no primeiro jogo da final do Mineiro, foi uma vergonha, né, porque a torcida daquela coisa lá não pôde comparecer em peso, que não sei o que era uma vergonha. Eu até fui curioso, peguei aqui, olhei, 7.440 foi o público do primeiro jogo do Campeonato Mineiro. O de ontem foi 4.600, em Uberlândia, onde não tem jogo, né? É que gracinha, né? É, na verdade, o pulo foi 5 e pouquinho, né? 4.600 pagando. Que gracinha, né? Cadê os cães? Tá vendo o final da Libertadores, não. Provavelmente, né? Vergonha. Não. Esse cara deve ter tomado um prejuízo tão grande que é capaz de devolver o jogo do Flamengo pra cá. Tanta cara, vergonha que foi pela mas você ouvindo as mídias tradicionais, principalmente a Itatiaia após o jogo deles lá, é vergonhoso. Eles faltaram defender com todas as letras que o América precisava ter ajudado o Atlético a conquistar a vaga na Libertadores. Ah, mas faltou é isso falar mesmo. Isso. Mas é isso mesmo, assim, e é curioso como é que enganam as pessoas, né, assim, eu vi um negócio do João Vitor Xavier falando que agora estão ganhando 80% lá do estádio, que no Mineirão era 20, 30, sei lá, nem quanto que era, é, mas esse 80% tá indo pra eles? Tá, né? Tá, né? 100% de nada não é nada, meu amigo. Me ajuda aí, né? É, engana a trouxa, né? É, mas eles vivem disso. Eles são trouxa mesmo. Tem que disso. Eu fiquei pensando qual que é a matemática desse cara ontem ali para diminuir o prejuízo dele. Porque ele deu 1 milhão para a América. Gastou passagem aérea para os dois times, hospedagem. Fretou um avião para os dois times. É, você que é o cara do avião aí, você sabe o custo de fretar um avião. Caro pra então, cacete. Assim, o cara se fudeu. É bom, vamos deixar de ser otário. Né? O dedo podre do América está tão grande esse ano que até o empresário se fudeu nessa aí. É, parabéns, meu amigo. Não, tá impressionante, cara. O Maurício está falando que quem trouxe o evento foi a prefeitura da cidade, ou seja, ainda é pior. Parabéns para quem votou, e quem trouxe, então. Né? Dinheiro público gasto com louvor, né? Parabéns. Que louco. Se foi isso mesmo, então, aí que é mais vergonhoso ainda. Porque é dinheiro de todos nós sendo gasto com uma coisa que não faz o mínimo sentido. Que absurdo, né? E se tivesse sido Independência, nessa merda que nós estamos e tudo mais, eu garanto que teria pelo menos aí esse público aí seria o mínimo. Ah, é, não. É. Eu acho com certeza. 5 mil dá tranquilamente. Você vê que um jogo com o Botafogo deu 7 mil e fumacinha. É, mas é o time de fora. Ia dar a Ismênia toda atrás do gol. Claro. Ah, mas ontem, aquele negócio, né, cara? Vendeu o jogo para vender o estádio para ter evento lá dentro ontem, né? Nós não podemos jogar lá, não. Mas tinha evento lá ontem. Não sei se o pessoal tá sabendo. Ontem teve evento, né? Bacana. Espero que entrar dinheiro para a América, né? Ou não mais evento de família, evento de puxa-saco e tudo mais, né? Eu sou capaz de apostar que não teve dinheiro envolvido, mas tudo bem. Não, algum lugar teve dinheiro envolvido. Não estou falando que veio para a América. Ah, é. Espero que tenha ido. Espero que tenha ido. A gente não fica só com o ônus disso aí, né, cara? De limpar estádio, dar manutenção e tudo mais. Né? Enfim. Verdade, deixa eu ler alguns comentários. E tinha gente, viu, cara? Porque daqui de casa eu escutei o barulho na hora dos gols do Fluminense. Parece que era numa cervejaria, né? Ao que parece. Pô, eu não fui convidado, hein? Lamentável. Também não vou beber mais dessa cervejaria, não, em protesto. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Cuba Knight está falando aqui, ó. Com pensamento totalmente para 2024, com medo de que resolvam, provável, manter e insistir jogadores como Juninho e Alê no ano que vem. Alê, eu acredito que saia mesmo, mas Juninho não, eu acho que não sai nenhum nem não outro. Não sai nenhum dos dois, os dois têm contrato, os dois foram importantíssimos para essa mudança de patamar da América e bababá. Pode escrever, bicho, tá mudando a direção agora aí, ó. Sob nova direção, não tão nova assim. Duvido que vai sair. Eu duvido mesmo. Só se esse tempo falar, não quero esses dois. Eu não vou falar mais. Nem assim. Porque eles não têm contrato e não vai ter quem queira. Aliás, eles têm contrato e não vai ter quem queira. A única solução é aquela que o cara falou semana passada, né? O Juninho sair para presidente com a lei e você mais três. É só a única solução. A única forma. Daniel Nascimento tem um podcast muito legal, moçada, sobre cultura pop. Viu? Depois dei uma moral, Rádio Nerd, muito massa. Boa noite, professor Jair e comentaristas. O que foi mais lamentável? A presepada do Alê ou ter ido e voltado de Uberlândia no mesmo avião com a cachorrada? Eles são amigos, estão tudo. Tem problema nenhum, não. Tenho certeza que vem na resenha. Vocês têm alguma dúvida disso? Ah, eu queria ter vindo do lado bunduto para vir xingar ele. Eu realmente queria ter visto isso aí. Voltou pro time para fazer aquele vídeo ridículo, né? Quase chorando, né? Parece, me lembrou até aquele vídeo da Ana Carolina Jatobá, né? Sua mãe, tá falso pra caramba, cara. Adir Baldelin tá aqui, mandou um superchat pra gente. Valeu, Adir. Lá de Boston, a Lei Juninho não dá mais nem na Série B. Aff. Marcão dos Santos Americanos, toda sexta-feira, viu, moçada? Aproveitei e já assisti Vitória e Vila Nova e me deparei com Matheus Gonçalves e Henrique Almeida. Deus me livre. Eita! Matheus Gonçalves vai subir, inclusive, pra Série A. Que coisa. Mas tava 1-0 pro Vila Nova, até onde eu vi. O Vila Nova fez um pouco menos de 5 minutos. E jogando em Salvador. Não sei qual ficou. Pois é. Eu vou aproveitar aqui uma coisa que eu lembrei, tá, gente? A gente tá com um canal no WhatsApp, para quem não conhece, tem uma ferramenta nova do WhatsApp que nos permite postar material. Não é um bate-papo, a gente só consegue postar material para vocês. E lá eu estou tentando manter todos os conteúdos de produtores de conteúdo do América, tá? Então, conforme vai saindo, a gente vai postando lá. Então, eu vou colocar o link aqui nos comentários. Quem quiser pode se inscrever, é só clicar via WhatsApp. Tá? Então não tem bate-papo lá não, lá é simplesmente para notícias, tá? A gente está sempre atualizando lá, eu coloquei aí no bate-papo, para quem quiser entrar no link no nosso canal lá. Lá tem material de todos os produtores de conteúdos, não só do Decadentes, tá? Arthur Mendes, boa noite, pelo menos uma semana sem derrotas, vamos ver como será na quarta. Rodney Silveira, Mastriani é nosso herói, fez gol nos dois clássicos contra a cachorrada. É outro que não fica, né, gente? Só se for doido, né? Já estão falando aí de Santos. Vai jogar a Série B com o Santos? Hã? Vai jogar a Série B com o Santos? Uai, cara, tão... é o papo aí. Não teve gente que saiu daqui para isso? Agora, eu acho que... Eu acho o seguinte, cara. Vai vender e ainda vai vir com o mesmo papo. É, porque nós tivemos muito prejuízo esse ano, né? Temos aí que bancar uma Série B deficitária... A Série B também é deficitária, igual o Sul-Americano é deficitário e tudo mais. Futebol é deficitário, né? Devia largar, cuidar só de imobiliária. Ainda é deficitário, não. A massa encefálica também é deficitária. Porque não adianta, cara. Se você pensa desse jeito, fecha o futebol, porque não dá para ser, não dá para ser com esse pensamento, não, sinceramente. Oi, diga. Mas, assim, eu até entendo. Acho que o mais correto, já que eles têm contrato até final de 25, né? Era tentar emprestar para algum time que fosse jogar, tipo Série A e tudo, se não tiver uma proposta financeiramente que vale a pena. Agora, se vier, forem pagar tipo duas, três vezes o que a gente pagou nele, ok. Aí você busca um outro centroavante nesse estilo no mercado sul-americano que tem. A questão é... O Lucão já recomenda o Vegett, que a gente fala se é bom, se é ruim, essas coisas. Mas beleza, chegou, mostra que consigo fazer gol. Então a gente podia ter buscado antes. A gente achou o Mastriani. O Belgrano mesmo foi buscar um argentino que estava no futebol chileno e está desandando de fazer gol na posição lá que o Verret jogava. Então, assim, ou seja, achar uns centroavantes desses assim, que conseguem fazer gol, se garimpar bem, se tiver um departamento focado nisso, você acha. Então, assim, beleza. A questão, o que não pode fazer é você tipo, vender o Mastriani e aí você tipo, recontratar o Henrique Almeida. Umas coisas dessas, ou contratar algo nesse nível. Aí não. O problema é que eu acho que vai acontecer é a segunda opção. Que a gente vai vender meio a preço de banana, tipo, vai ficar tipo, quase no 0-0 que a gente pagou. Até porque a gente tem alguns contratos longos e caros que vão continuar no clube. Vidia Lei Juninho, né, por exemplo, que estão Everaldo, que estão completamente fora de um patamar salarial de Série B e vão estar com a gente, não vai ter o que fazer. E aí nós vamos desfazer dos bons que a gente consegue. Vão ficar com esses ruins que não vai ter o que fazer com eles. E na hora de buscar, eu tenho certeza que a gente não vai garimpar bem, não. Que a gente vai buscar mais aquilo que a gente conhece. Porque a gente não tá mudando a forma de fazer futebol. A gente não tá profissionalizando as coisas. Vai ser tudo... a gente não tem uma análise de mercado, cara. É tudo no achismo. Então, mas enquanto aí, for aí achismo, não vai. Qual vai ser o direcionamento do futebol ano que vem? Vai ser presidente anos 90, que sabe tudo de futebol e não sei o quê? Ou nós vamos partir pro profissionalismo? Trazer um cara que nós vamos dar diretrizes e vamos cobrar? Eu conversei com algumas pessoas que vão aí formar essa chapa aí, que vai ser chapa única, e a visão deles é de que se o Salum sair como está dizendo que sairá, vai ser contratado um gestor de futebol a peso de ouro. Eu levanto as minhas mãos para o céu e agradeço. Obrigado, senhor. É o que eu vamos gostaria. Vamos entrar no século XXI, com alguns anos já atrás, né? Mas nós contratamos marketing a peso de ouro, né? Nós vamos falar sobre o marketing mais tarde, mas eu rezo para que isso aconteça, cara, porque esse é o futuro, cara. Não adianta a gente ficar andando para trás, não dá para voltar nos anos 90. Aí nós vamos ter três situações: vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está. Eu prefiro arriscar, né? Eu porque também. Do jeito que está, a gente está estacionado. Inclusive, estamos estacionados desde 1980. Né? Nós estamos na Série B desde 1980, esse é o nosso patamar. Nós subimos de vez em quando, descemos, fizemos uma gracinha, aí isso levou a que lugar? Disputamos a Libertadores, ó, que legal, foi legal. Daqui 5 anos ninguém mais lembra se a gente continuar na Série B. Lembra que o Paysandu disputou Libertadores, que o São Caetano foi vice-Libertadores. Isso é bobagem. Aquilo não te levou a lugar. Nós vimos a pior Libertadores da história, inclusive. Né? Conseguimos passar o cara, e é isso que me preocupa, sabia? Quando eu paro para pensar... Só concluir aqui rapidinho. No ano seguinte, você não chegou na Libertadores de novo. Você veio para a Sul-Americana, você não conseguiu chegar. Então, você não evoluiu aquele processo. Aquilo foi um tiro atípico, fora da curva. Vai lá, você comentar. Não, eu ia dizer que o seguinte, que a minha preocupação toda, quando eu penso em 2024, é que eu não vejo a gente muito diferente de 2020, quando foi o último ano que nós disputamos da Série B. Mas em termos de organização, a gente tem o mesmo departamento médico, praticamente igual. A gente não continua não tendo um setor de análise de mercado. A gente continua olhando uma análise de empenho que se tem, é uma análise de empenho que não faz muito efeito, né? A gente continua contratando e demitindo e vendendo na base do feeling. Então, assim, eu não vejo que o nosso erro institucional é que a gente não aproveitou o viés de alta futebolístico para realmente revolucionar o clube, a instituição. E aí você vê até pelas questões institucionais que a gente está igual estava 10 anos atrás, cara. As mesmas brigas de política, as mesmas coisas de sempre, sabe? Então, isso me preocupa, sabe? Eu acho que, sinceramente, hoje a gente continua naquela situação de 2020 em que éramos já um clube grande para a Série B. Eu acho que a gente está naquele ponto, tá? Só que a gente deveria ter aproveitado esses 3 anos para realmente elevar o nível do clube. E é isso que nos fez cair esse ano, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, pode falar. Para não ser injusto, a única coisa que mudou é que nós perdemos o medo de estrangeiro, né? É a única coisa que eu vejo. É verdade. Que, né? Não perder. Agora, é isso aí que você falou, cara. É gigante na B e não consegue se manter na A. Igual vários não conseguem, né? Tem esse problema. E é complexo. Sabe? Porque justamente isso, você não está melhorando os seus processos, você não está fazendo lições aprendidas ali. Você não está aprendendo. Você está cometendo os mesmos erros. Né? Você ainda está esperando acabar os estaduais para contratar, vão trazer os destaques do Paulista. Continua esse papo. Sempre. Eu escuto isso desde os anos 90. Sim. Ah, nós vamos guardar um dinheirinho aqui para trazer os destaques do Paulista. Bicho, que destaque o Paulista nosso centro. Economizar uns 4 meses de salário aí para esperar acabar o... Então, assim. Isso funcionou, né? Durante 2 anos aí, nós acabou que quem veio no meio deu certo. Eu acabei de falar que os últimos 4 jogos entrou o Daniel Borges 45 minutos. O resto era só a gente já estava aí. Quer dizer, nem as contratações do início do ano, cara. Então isso é preocupante, sabe? E a gente não vê uma melhora. Eu particularmente não vejo. Tem gente que fala que vê. A única melhora que eu vi foi essa dos estrangeiros. Né? E nós estamos caindo feio. Nós estamos desabando totalmente. Né? E o cair em pé, nós estamos quebrando as pernas. Né? Às vezes é melhor cair sentado e só machucar a bunda. Né? Então, assim, é difícil. Eu não estou vendo um time que super estruturado para já subir ano que vem, não. Mas não estou vendo mesmo. Apesar de Eu acho que muito até, porque se você botar na ponta do lápis, a gente vai ter que refazer uma grande parte desse time aí. Alguns não vão querer ficar, alguns a gente não quer que fique. Então. E quem não quer ficar, força a saída e vai embora, né? Inclusive, você deu o nome de um aí essa semana, né? Aquele que não quis ficar, falou que queria ter o filho na praia. Arriscar o carro do Emerson Romano, né? Uma das coisas mais patéticas que eu já vi, inclusive. Mas, enfim, nós somos um gigante na B de pontos corridos, né? Toda a Série B de pontos nós disputamos, nós ficamos entre os 10 mais, ao contrário do Cruzeiro, que se não tivesse sido vendido, continuava lá entre os 10 menos lá. Mas isso não garante a gente nada. E adianta a gente jogar para ficar em quinto? Em sexto? Não, quase conseguimos, que legal. Porque na B, cara, o que a gente tem faz muita vantagem. O que eu chamo de o que a gente tem um bom CT, a gente tem um departamento, os departamentos que não são essa Coca-Cola, mas que são organizados, a gente paga em dia, então isso na Série B é diferencial. Então, quer dizer, lá, isso conta, isso te permite contratar um pouquinho melhor, esse tipo de coisa, mas isso na A é obrigação. Então, meio que não faz tanta diferença. Né? Então, a estrutura faz diferença, né, cara, assim... Você tá lá, um cara que machuca lá no, sei lá, nem sei quem tá jogando Série B mais, sei lá, no CRB, né? O cara vai demorar mais lá do que aqui, mas... Será? Ah, olha o Mateuzinho. Pô, mas o Mateuzinho não tá no CRB não, bicho, o cara vai pra Israel. bicho, o Mateuzinho não quer jogar, cara. Eu, bicho, que análise de desempenho entraria um cara que era o último colocado de Israel, cara. Eu nem sabia que tinha futebol em Israel. Que não Você jogava sabe? No último colocado. É isso. Ele era reserva, no último colocado. Cadê ele, cara? Não, assim, não só ele, mas cadê sabe? Que análise de desempenho traz um cara desse? Sabe, nós falamos na semana passada do Mikael, se você for pegar o Mateuzinho aí, deve ser pior ainda. Então, o que justifica trazer uns caras desses? Aí chora, nós não temos dinheiro. Ah, tadinho do Bequinha, ah, pobre Bequinha, ah, Bequinha. Não tem dinheiro. É difícil fazer futebol. Difícil. Ah, mas você gasta tonelada com porra que não vale nada. Aí também não tem dinheiro que aguenta também não. Sabe? Ah, não, eu vou, é casa de recuperação, vou gastar para trazer cara que não tá dando resultado em Israel. Porra, puta merda, ele devia ter se alistado. Lá devia estar lutando lá, pelo menos, pra fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus. Pra fazer assim, lá ele tava em depressão. Aqui a depressão dele já acabou, né? Rapidinho. A depressão dele passou pra nós. É. Ele veio trazer a depressão pra nós, é contagioso, né? Por falar em depressão, vou causar uma no Felipe. Felipe, chupa, Felipe. Tá? Aqui a gente. Nessa casa, nós gostamos de Pepsi Black. Pô, tem Olha, Pepsi mas aqui, Black aqui também, vou lá buscar. Eu te falava um negócio. Eu reclamaria bem menos se tivesse Pepsi Black no Independência. O problema é que lá só tem Pepsi normal. Não, assim, não tem opção zero. Assim, só tem da azulzinha, né? Não tem a preta. É. Assim, eu não sou muito fã de Pepsi Black, mas se tem, ok. O problema é não ter, assim, nem isso. Eles têm Pepsi e Guaraná Antártica. De vez em quando, Guaraná Antártica zero, que pra mim, servir isso e servir água oxigenada pra beber é a mesma coisa. Então, assim... Que absurdo. Que absurdo. Não, o senhor morou fora muitos anos e está falando mal de Guaraná Antártica. Pô, respeite o Guaraná Antártica. Lá, cara. Tem água tônica lá agora. Acho o máximo teu. Eu não gosto, não, mas acho o máximo teu. E assim, igual eu falei, a desgrama do lugar lá, eles vendem Coca Zero nos restaurantes dele, então não custava nada ter. Mas beleza, quer servir só as coisas da Ambev? Tudo bem, só compra Pepsi Zero. Assim, coloca algumas lá. Eu não ia ficar. E já ia me deixar bem menos triste. E reclamar. Só de você aquele 2 litrão mais, você já tá no lucro. Então, é, ainda acho. Porque era absurdo, o cara abriu 2 litrão pra você. Então quer dizer, era 3 litros jogo... ainda, tá? Era bem 2. Pior, né? Mudou muito. Se tivesse sido um jogo da cachorrada no sábado, a gente fosse jogar domingo, você ia beber lá aquele 2 litrão. Não, eu que eu achava mais puta ainda que ele serviu com antecedência, né? Você chegava lá, tipo assim, no início do jogo, tinha lá 15 copos já servido lá, aí pegava. Se a gente pegava o copo, não tinha nem mais bolinho saindo dele, assim. Maravilha. Luiz Alberto tá aqui com a gente, Antônio Pinto, Hilner Riz. Aqui com a gente também, está perguntando se vai ter camisa especial para o Dia da Consciência Negra. Já até lançaram, tá? Eu até coloquei aqui. É, eu achei até uma camisa bem bonita, viu? Quer ver? É a mesma camisa do ano passado, a criatividade foi excelente, inclusive. Não, não é a mesma. Mas ela não, tem que ser preta, não tem como ter muita criatividade, não. Ué. Ah, ué, tem, ué. Essa da Adidas é branca. Eu achei, chorrada, eu achei bem bonita a camisa. Não, não estou falando que é feia, mas é a mesma camisa do ano passado. É... Eu gostei desse, ela não é bem preta, ela é um, sei lá, não sei explicar, ela é mais puxada com cinza. Ela deve ser, eu não a vi, né, de perto, ela deve ser tipo aquela do tubo rosa, né, um tecido diferente, meio cinza. É, e um tecido gostoso aquela camisa, viu, do tubo rosa, puxa vida, viu, ela é super levinha, legal demais. Curti bastante. Só um comentário, você estava falando sobre planejamento do futebol para o ano que vem e tudo mais, nós temos que lembrar que o nosso diretor de marketing, no caso Luso, ele foi diretor de futebol, para não mudarem ele. Não, O homem foi diretor de futebol do Wagner Pires de Sá, meu Deus do céu. Para com isso, gente. Não levanta essas lebres, não. O Carlos Antônio está aqui também com a gente. Bruno Palmeira. Pedro Bastos está aqui dando um parabéns, Jair e bancada. O América já deveria ter feito a limpa em seu departamento de futebol. Otto Mol está falando que para esse ano resta duas coisas, que é cair sem vexame, já era. Infelizmente, já tivemos. E torcer para as Ronaldettes nos acompanhar na Série B. O que, que é cair sem vexame? É, eu não sei não, porque mim nós já temos vexame já. Tomando mais de 60 gols, quanto que tá aí? 66, não, esse né? ano nós já tomamos 65. Não, no campeonato, né, pô? Ah, tá, no campeonato. Nós tomamos o quê? 66, se eu não 66 me engano. 66 gols. É, toma 3, 4, qual vexame você quer? Tomar 10? É. Tomar de 7, igual o Santos tomou aí? Só falta isso, pra mim só falta isso. Cair sem vexame. Você acha o quê? Cair em vice-lanterna não é vexame. É bonito, né? Teve um idiota lá que foi pior que a gente. Ah, que legal, né? Ah, bicho, me ajuda aí, cara. Maurício Cândido está fazendo um jabá aqui, ó. Boa noite, Letos. Assisti o jogo no bar do Saci. A sensação de assistir o jogo em um bar com nossa torcida é muito bom. Quem quiser ir vai gostar. Ô, gente, o Saci, que era da Barra Una e tal, que todo mundo já conhece de alguns outros programas também, lá do Soldeca. Ele montou um bar ali na São Felipe, esquina da São Felipe com a Genoveva, né? Para quem conhece ali, tem a Sandrinha, na Rua da Sandrinha, no, na esquina, tá? Então, tá montando lá, tá ficando bem legal, mas já tá funcionando nos jogos. Quarta-feira, quem quiser dar uma moral lá, certeza que vai ser bacana. O Tadeu Cota tá aqui com a gente, Matheus Duarte, Joaquim Botinha, Lucas Pousa dando aqui um boa noite, seus alegeias. Você tá doido? Fábio Hamburgo. Ficou pra trás? Sei lá. Família dele é de lá de Berlândia, né? Não tem chance de ter ficado, não. Fábio Hamburgo tá aqui. Já estou a montar um grande elenco para 2024. Confia. Eita. Rodrigo Magalhães, boa noite. Torcendo pela pronta recuperação do Rodriguinho. O jogador do Atlético entregou um cavalo. Olha, o Alberto Paes também levantou essa questão aqui, falando que o Rubens foi muito imprudente na jogada. Eu também achei, vocês não acharam que houve uma força excessiva ali, não? É acidente de trabalho, mas eu achei que ele foi bicho, meio... o cara com uma força excessiva para arregaçar a cabeça dele? É. Eu só achei que foi um burro. Né? Assim, tem animal para tudo nesse mundo. Tem. Eu vou arregaçar a minha cabeça, eu vou arregaçar o cara, vou tirar de campo. É. Eu só acho que ele foi desinteligente, porque assim, é uma bola que ele... ele foi desinteligente. É por isso que eu estou tomando minha Pepsi Black. beleza, desinteligente. Porque, assim, o Rodriguinho já dá pra ver que ele, cara, o Rodriguinho ia chegar antes dele, né? Mas ele foi com tudo, achando que ia testar a bola, ou como o Rodriguinho de fato chegou antes, ele arrebentou na cabeça do Rodriguinho. É, mas, assim, não acho que ele foi nem na maldade, eu só acho que ele não pensou direito no que ele tava fazendo, assim. E, sim. É, eu achei que ele foi na doideira mesmo. E aí acabou... Não tô dizendo que... Eu não acho que ele foi de propósito. Só tô dizendo que eu acho que ele realmente foi num entusiasmo ali que, sei lá, já não cabia, né? No meu jeito de ver. Mas, tomara, vamos torcer pela recuperação do Rodriguinho, mas certeza que esse ano, cara, quebrou o osso da face. Isso aí é foda. Isso é muito complicado. Até tem o pessoal que joga aquelas máscaras. Só que, assim, é o nosso departamento médico, né? Eu já fiquei com medo que falaram que é uma lesão não cirúrgica. Pra isso aqui, daqui 3 meses ele tá operando o rosto, não custa. Então, assim, é... A última lesão não cirúrgica foi a do Martínez ano passado, foi? É. Por isso que eu tô falando. Eu já estou com medo. Nós temos um histórico de lesões não cirúrgicas lá, né? Que é o Lima, é aquele que jogou no Flamengo, até esse o nome dele. Que Berrinho. É o histórico excelente. Eduardo. Nós temos um histórico também de cirurgias atrasadas, né? Vai lembrar que o Jori, acho que foi no ano passado, ele teve uma lesão de joelho em fevereiro e foram operar o cara em junho. Então, assim, é uma coisa de louco, assim, né? Então... É, eu acho que isso aí é bem complicado. Eu acho que não sei, tem que ver esse negócio de não cirúrgico, essas coisas. Eu acho que, às vezes, era interessante a gente ter uma segunda opinião aí, sabe? A gente não pode... Como aconteceu com o caso do Martínez aí mesmo, que acabou operando lá na Argentina em função disso, né? Eu acho que é preciso... Não, ele fez um tratamento lá, ele não, não fez o tratamento dele aqui. Ele não quis operar, né? É. Eu acho que aqui eles queriam operar, né? Era um rolo assim, eu sei que um queria, o outro não queria. É que, na verdade, eles avaliaram de uma forma, eu acho que foi até onde ele perdeu. Não teve lesão. Aí ele foi, voltaram para ele pro treino, o primeiro treino que ele voltou, ele já sentiu a dor violenta. Aí falou assim, na verdade você lesionou sim, vamos operar. Aí falou assim, não. Aí ele foi e cuidou, tipo assim... Você vai no médico, o cara fala assim, olha, não, então, tá isso aqui, não, tá de boa, uma semaninha você volta, aí você volta sentindo dor pra caralho, você vai ver que o cara te deu o diagnóstico errado, você vai confiar nesse médico? Não, não você vai ficar tratamento fora, certo é ele. Com certeza, então... né? Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários, o El Feliciano tá perguntando, cadê o dinheiro da venda da sede do Samarcand e o da venda do Arthur? Peraí, sede do Samarcand é o clã, né? É o clã. Essa é a história boa. Não, é a verdade do clã, não posso mentir. Só. O clã é o seguinte, você tinha um clã e tinha um estacionamento que era em frente, certo? O clã foi vendido para Direcional, né? Direcional. E quem tinha dívidas com a América, né, dívidas entre eles, alguns torcedores que lá no passado emprestaram dinheiro para o América e tudo mais, recebeu uma carta de crédito dali. Então, tipo assim... Em resumo, o clube em si, não o estacionamento, se transformou em pagamento de dívidas internas, credores internos. O estacionamento foi à parte e ele também foi usado para um pagamento de um único credor interno. Né? Acho que ele não fez nada ali, né? Outro dia eu me falaram que tinha feito alguma coisa, eu passei por lá, não era. Não. Aliás, fizeram a puta de um super nosso na esquina, né? Que deve ter valorizado o terreno. A ideia ali é que como mudou a lei de uso e ocupação do solo, o terreno ia se desvalorizar e tudo mais. Falaram que valia 8 milhões, depois falou que valia 11, e no fim ele foi trocado por uma dívida de, se não me engano, 6,5 para 7. Então, esse aí, o Samarcand foi isso aí. Mas o Samarcand, né, o clã, era um clube tão bom que nego entrava lá com bermuda da cachorrada e tudo mais, e ele rendia a grande quantia de 17 mil reais mês ao América, além de muita dor de cabeça. Gente, clube, time não tem que ter clube social mais, não. Clube social já acabou. Pega os clubes de Belo Horizonte, todos aí, quais que dão lucro aí? Minas, talvez o PIC, que nem estavam pedindo para fazer a cota mais, né? tinha uns esquemas assim. Então, hoje o clube que tem cota são poucos. Precisamos disso mais, não. Precisamos preocupar com outras coisas. É, hoje o clube que tem cota ainda é o Minas, o Jaraguá. É. Pois é. Então, o que aconteceu lá foi isso, gente. O dinheiro da venda do Arthur parece que nem caiu ainda, que é só ano que vem, é o que parece, né? Do Vitor Roque também. O Vitor Roque só que vem. Acho que o Arthur caiu uma parte e caiu o resto ano que vem. Isso. É. Eu lembro que era uma parte esse ano e uma parte ano que vem. O Roberto Nassif está falando que se não vender o Mastriano pelo valor total, é melhor fechar. Dar para os outros de graça, mais uma vez, é muita vagabundagem. Saulo Prata está aqui com a gente também, Chester Rodrigues. O Marciani, eu não sabia, ele tem 40% ainda do... Tem. Eu achava que eles tinham vindo uns dois, 100%. Não, eu lembro na época que rolou essa fatiada aí no direito dele aí. O Ronaldo Franzoni está aqui também, Lúcio Melo, Laura Grise, aqui falando que ano que vem, em Série B, não vai ser fácil. Alberto Boechat, dando boa noite aqui também. O Márcio Mansur está falando que André, coragem para dizer a verdade. Otto Mol está falando que cair sem vexame é não levar goleada sem reação. É só o que está faltando acontecer. Já levamos 4-0. Luca Costa. Levamos 4-0 do Cruzeiro lá atrás ainda. É. Luca Costa, acabei de vender a cadeira de rodas da minha avó e apostar na vitória do América na quarta. Você é muito doido. Ah, mas é provável de acontecer, cara. O Coritiba acabou de perder pro Goiás em casa. Mas isso muda alguma coisa pra gente? Não, é abraço afogado, filho. Abraço afogado, não faz diferença nenhuma mais. É a famosa lanterna dos afogados. É! Abraço afogado totalmente. Normandes Leão tá aqui falando, vocês falaram em vexame, pra mim não tem diferença nenhuma entre o 17º e o 20º no final do campeonato. A defesa é um vexame mesmo, independente de levar 7 gols. Você sabe qual que é a diferença aí? O 17º vai cair lá na 38ª rodada, 37ª, nós já caímos há um tempão. A diferença é só essa, ele vai sofrer um pouco mais. Pois é. O Eu Augusto espero Rezende... que esse seja o Cruzeiro, hein? Ah, Cruzeiro. Parabéns. Pois é. Tá chegando a hora. Augusto Rezende, nosso candidato impugnado aí das últimas eleições, o novo diretor de futebol terá o salário do WP9 mais boi bandido. Qual o salário do WP9? O da gratidão ou verdadeiro? Tem isso aí também. Né? Que dureza, viu, velho? Olha, do jeito que a banda toca ali, se ele falar assim... Não, já que o clube caiu, eu fiz parte dessa campanha, na Série B eu não dou conta, eu vou jogar aqui com vocês mais uma temporada e fica, né? Ah, você tem dúvida? É claro, o Fábio aí com 43 anos, sendo campeão da Libertadores, né? Ah, é claro, o cara ainda vai dar esse migué aí. É, agora, se eu já falava isso antes, gente, eu tô dizendo, agora é curtir o restinho da Série A que a diretoria nos permite, que é um jogo com o Curitiba e um jogo com o Bahia. E aí nós vamos ver se o empreendedor que comprou o jogo com a cachorrada devolve do Flamengo. mas do Flamengo é barbada, do Flamengo enche, não tem problema nenhum não, do Flamengo é barbada. O Flamengo já está pensando em levar para a Volta Redonda. É. Hoje manda para o Maracanã de uma vez, aqui lá da Ilha do Governador, né, para não falar quando o Maracanã, Engenhão, São Januário. E o América dá ônibus para a turma aí, a turma ainda fica feliz de ir de ônibus. Ah, vou passeio, falar, né? Como diria meu amigo Thales Maciel, todo torcedor é uma... Ah, bicho, mas aí é o seguinte, é o cara que não pode sair de casa. Às vezes o cara pode sair só para ir no jogo. Ele, não, o jogo não vai sair em casa, você não pode. Eu tenho que fazer essa viagem aí. Ah, bicho, que eu já vi de coisa nesses ônibus aí, de excursão. É, isso é verdade, né? Com certeza, viu? Bom, alguém quer puxar mais algum tema específico? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso amigo Alê, né, gente? Essa vacilada dele foi brincadeira quanto a cachorrada, hein? O que, que é isso? Isso é nervosismo? O que, que é isso, hein? Ah, se tivesse mais um jogo e ele pudesse entregar, ia pedir a música, né? Que não é possível, cara. No primeiro jogo, ele escoltou o Hulk. Nessa, totalmente despreparado. Né? Pra que o cara deu aquele showzinho, né? Pra tomar um cartão de reclamação? O cara é burro. É um burro. E os caras do Sport TV ontem, comentando sobre o lance dele, do segundo amarelo... Fala, o jogador brasileiro é meio burro, ele meio que não entende as coisas. E eu concordo com esses caras. Bicho, você vai com a mão na cara do cara, bicho, cheio de câmera, cheio de tudo. Ah, bicho, é igual o bundudo, né? Vai reclamar, vai dar escândalo. Bicho, vai resolver, o cara vai tirar Vai resolver. É a baixa massa encefálica desses caras lá. Desinteligentes, como diz o Felipe. Olha, mas aí eu acho que já passa a desinteligência. Acho que ele já vai. Um cara que chega e fala assim: não, a Chapecoense merece ganhar mais o título, porque senão o salário atrasar. Um cara desse devia nem receber salário. Isso aí mostra o cara é desinteligente, mas que é um burro, não sabe nem falar. Entendeu? E o problema é que esses lances, vale lembrar, ele foi expulso ano passado contra o Fluminense na partida que a gente dominava, também dando um. Ele tem esse hábito, assim, é hábito dele jogar, assim, com os braços meio doidos, parecendo um bonecão de posto, assim, e aí, hoje em dia, é foda. É o tipo de jogador que não tá preparado, ele não tem condição de jogar uma Série A. Ele não tem intensidade suficiente, não é tecnicamente bom o suficiente para jogar na posição que ele joga pra uma Série A. E acho que, digo mais, eu acho que pra um time que briga em cima na Série B, ele também não tem condição. Talvez ali para um time sem pretensão nenhuma na Série B, mas brigando lá para baixo, ok, porque esses times ali tem muito atleta ruim de fato, mas assim, não tem condição. E aí falta voltando a bola. Eu acho que numa Série B periga ele regular, sabia? O ritmo é mais baixo, tem mais espaço, sabe como é que é? Eu acho que numa mas Série aí, B... Mas aí, hoje, é porque, só falando, por que, que eu acho que não? Porque ele é o cara que o passe dele, ele não tem um passe qualificado, ele não dá aquelas enfiadas de bola, o passe dele é passe lateral. A Série B o ritmo é mais baixo, então ele não vai dar tanta cagada na marcação, mas o quanto que ele vai ajudar ofensivamente também é muito pouco, porque assim, a gente na Série B vai ser o time que vai ter muita posse, o time vão pegar o time tudo fechadinho lá atrás, então você vai precisar de gente que consiga dar um passe mais qualificado para ajudar a quebrar essas linhas, e infelizmente ele não é esse jogador também, o passe dele mas é passe pro lado. Mas com o tempo, olha, parece piada que eu vou falar, mas não é, numa Série B ele tem mais espaço para pensar. Na Série B que ele jogou, ele dava uns passes bem melhores do que na Série A. A diferença é que na Série A não tem tempo o cara pensar, não, bicho. Quando ele o cara até... pega na bola, a turma fecha em cima. O que talvez ele vá fazer, porque é uma coisa que na Série ele não consegue, porque o pessoal já marca melhor, é porque ele tem aquela chegada, né? Ele conseguiu fazer um gol contra o Santos, assim, né? Ele, às vezes, quando chega na área, ele é relativamente... Ele não é um jogador geralmente baixo, então ele consegue cabecear com alguma precisão e tudo. Então, na Série B, ele vai aparecer fazendo alguns gols. Que é algo que na Série A ele não consegue entregar com frequência. Acho que assistência nem tanto. Ele não chega a ser um cara exatamente muito assistente. Mas, assim, de fato, para compor um elenco de Série B, ele até seria ok. O problema é o tamanho do salário dele para ser um cara que compõe um elenco. Eu acho que... Mas isso aí, cara, isso foi uma preocupação que ninguém teve na hora de fazer o contrato, né? E eu não acho que vai haver espaço para ele num time de Série A. Não, teve preocupação porque o critério não foi o futebol, né? Não foi a gratidão. É uma loucura, cara. O que ele merece é ir para Chapecoense, já que ele acha que o pessoal lá merece tantas coisas, pedir para lá. Será que tem espaço para ir lá? Deve ter, né? Pode ir. Pode jogar sempre, né? Não sei. Eu sei que é o seguinte: o departamento de futebol, departamento de matemática do FMG, acabou de decretar o nosso rebaixamento. Então, parabéns aos envolvidos. Parabéns. Mas matematicamente já deu também? Matematicamente. Ah. O tio não. Um brinde a isso. O tio ainda dá chance. Vindo aqui, ó. Se gente perder ponto, eu acabei de mandar, hein? Mas então, o problema é que tem uns cruzamentos aí, Felipe, que impedem que a gente chegue, entendeu? Tem gente que joga um contra o outro aí e tal. Ou seja... Gente, vamos cair sem. O cara falou aí sem vexame, né? Beleza. Com vexame com tudo. Falta um mês para acabar o campeonato, nós já caímos matematicamente. Parabéns. Pois é. Oh, e agora então. Aí estão falando que eu só critico, que eu sou debochado. Falaram aqui comigo aqui. Me dá um motivo para não criticar. Eu nem falei do marketing ainda, né? Fica tranquilo, eu sou xingado de coisas piores. Olha, depois do programa de domingo passado, até de bandido safado me chamaram. Mas você é um bandido safado mesmo. Ainda me coloca nessa furada. Você sabe o que me deixa animado nessa história toda? É porque o presidente do América chegou e falou assim: que o maior patrimônio do América é a credibilidade. Né? Ainda bem, todos os outros clubes falam que é a torcida, mas não é a credibilidade. Esse mesmo amigo aí falou em fevereiro que não venderia jogo, que venderia só lá no aquele lá do Cruzeiro, lá para o Brasil. Então, assim, nós não temos nem patrimônio, então, né? Se a credibilidade é patrimônio, nós temos. Porque nem palavras as pessoas lá têm. É, vamos vender jogo para tampar o buraco que nós mesmos criamos. Já claro. Falei, quatro últimos jogos, entrou um 45 minutos como titular, né? Dos contratados esse ano. É isso aí, vamos vender jogo. Vende independência de uma vez para tampar esse rombo aí. Opa! Opa! Tá vivo. O Flávio Azevedo está aqui com a gente, está falando que a Série B é complicada porque os caras são ruins e jogador ruim não sabe cumprir a função. E vai onde a bola vai, o número de faltas aumenta. O americano na Sul-Americana está perguntando aqui, Deleuca, você acha que o Bustos deve ficar para 2024? Vou perguntar para todos. Não. Fica ou sai Bustos? Eu nem sei, Bustos, cara. Bustos para dentro, Bustos para fora. É, o cara não perdeu nenhum clássico, até manteria o cara aí. Agora, esse camarada, ele precisa mudar o nickname dele para americana, sul-americana, para americana, Série B, meu amigo. Você tá obsoleto aí, ó. Pois é. Ah, o problema é quem viria? Pois é. Vai vir o ídolo da galera aí, ó. Se o Juninho deixar, vem o Lisca de novo. Anderson Moreira. Olha, se for para buscar o Anderson... Você tinha lá uns 70 técnicos que já passou por aqui. Ó, você tem dúvida para trazer gente que já passou por aqui? Gente que conhece o América, que é mesmo papo furado de sempre. Por isso que me assusta, cara. Primeiro a gente tem que saber como é que vai ser o departamento de futebol do ano que vem. Se for quem tá aí, se for quem falou que vai sair, mas sempre fala que vai sair e nunca sai, né? Vai ser isso mesmo, cara. Se o Busto sair, vai ser Anderson Moreira, Lisca, sei lá, José Anjo, nem sei. É capaz de desenterrar o Juvanildo lá. Então, o que eu acho que, nesse aspecto, eu acho que qualquer tipo de... Já teria, assim, sendo justo, já teria que definir agora, o decretou o rebaixamento. É chegar e falar assim, ó, Salão, você vai ficar mesmo? Não. Então, beleza. Então já vamos contratar alguém. Se você for lá e falar isso, eu acredito. Não. É, agora, ninguém que tá lá vai fazer isso. O que teria que ser feito é isso. Por quê? A gente tá falando que tem que começar a já fazer um planejamento pro ano que vem. Esse cara, que é um gestor de futebol, vai começar a fazer coisas que a gente nunca fez, que é... Como eu quero que o América jogue o ano que vem? Tipo assim, uma ideia de futebol que a gente vai ter e que a gente vai trabalhar em cima disso. Ah, você é essa ideia. Beleza. Então vou procurar o treinador que tenha essa ideia de futebol e vou conversar com ele sobre isso. Ah, conversou com o Bustos, viu que o Bustos tem a ideia que você vai ter. Ok. Decide primeiro se manteria o Bustos ou não. Eu não manteria, pelo mesmo motivo que eu fui contra e que comecei já com o pé atrás com o Anderson, que assim, pegou um time numa condição muito ruim. E não quis, tipo assim, tentar ainda salvar. Quis só fazer o seguinte. Já tá lascado mesmo, eu vou tentar fazer o meu nome aqui pra garantir alguma coisa ano que vem. Foi o que o Anderson fez em 2016. O Anderson também se segurou, assim, com o time ainda sem estar rebaixado matematicamente. Não quis tentar ganhar algumas partidas. Se segurou com empate, só quis... Algumas partidas ficou tentando perder de 1-0 só, e se segurando ali e tudo, pra deixar o time mais competitivo. Ok, ele foi na Série B, apesar de não ter... Tentou jogar de uma forma que ele não conseguiu, o repertório era curto. Mas foi o suficiente para subir, como campeões e tal. Beleza, da parte. É, o Bustos pode ser similar. Ele pode chegar ano que vem, colocar o time para jogar de uma forma, o negócio tá certo, a gente conseguir montar um elenco bom para a Série B, igual a gente geralmente consegue, ele pode conseguir ali, se for ser campeão da Série B ano que vem. Mas eu acho que você tem que fazer isso, um planejamento com a pessoa focada. Olha, o América vai jogar assim, nós vamos fazer uma reestruturação de elenco, vamos tirar essas peças que não conversam um pouco com o que a gente quer fazer, vamos buscar jogador pensando nesse tipo de situação. E fazer esse tipo, porque se manter o Salão vai ser meio nisso, vai ser, vamos manter o Bustos porque tem contrato aqui e tudo, ele melhorou o time, vamos dar uma chance pra ele. Aí vai chegar, se ele for mal no Mineiro, já começa pendurado. Então, ele... mas aí eu vou fazer uma pergunta, no que você acabou de falar, o Bustos melhorou o time? Eu não acho, eu acho ele que... Consegue não, cara, o rendimento dele é melhor que o do Mancini, não? Quer dizer, não melhora muito, não, mas assim, eu nem sei se é isso só também, se é ele. É, cara, a gente não sabe nem como é que vai ser o departamento de futebol do ano que vem. Eu acho que assim, ele não. Ele tem contrato. Porque piorar era difícil. Porque vamos falar assim, melhorou porque o time faz mais gols, o time luta mais. Só que assim, desse elenco de estar todo zoneado, com o pessoal sem vontade, o que a gente toma de gol também não é. Aí. Não resolve, erros individuais defensivos, que aí, tipo assim, tanto não era tanto do Mancini, quanto não é dele. Era mais do Mancini que o Mancini que escolheu as peças que ele ia ter. O Bustos tá ali. Peraí, vamos atacar o negócio. O Bustos tá jogando com os melhores jogadores possíveis que não. A gente tem no elenco? Ele tá fazendo a melhor escalação possível? Eu acho que não. Pô, mas quem que é o injustiçado que tá no banco lá? Para mim, o Júlio é um. O Júlio tá no banco, para mim, é uma injustiça enorme. Breno tá no banco, para mim, é uma injustiça enorme. Ô, gente, mas tem assim, o Breno, você vai colocar um lugar de quem, sou? Juninho não pode sair. Não, também não pode sair, pô. Você vai tirar os futuros presidentes? Tem jeito não, sou. Sabe, já, tirou o Boca Murcha? Você quer que tire o resto do time? Não tem jeito não. O cara tá pegando negativo. A questão é essa. Eu acho que ele tá compondo, pensando no ano que vem. Então, assim, por isso que eu acho que ele não chegou batendo no elenco. A questão é essa, você não pode ter isso. Mas aí você precisa ter um gestor que vai chegar e vai, tipo assim, se o cara contratar um técnico, vai deixar o técnico e falar assim, olha, beleza, fulano, não tem condição de jogar mais aqui, vão livrar dos caras. Ah, mas é o Juninho, foda-se, não tem condição. Vai rodar. Ah, então, ou se não vai rodar, vai pro banco, porra. Ô, bicho, você é só crédulos demais. Ô, bicho, o preparador físico deu um soco na cara do torcedor na frente do presidente e não resolveram. Você quer que o cara coloque o Juninho no banco? O cara que decide que técnico vai vir? Ah, me ajuda isso. Eu não acho que vai acontecer com essa gente que tá lá, não. Só quando tirar essa gente que tá lá, que esse tipo de coisa acontecer. Já deram a chave do CT pro cara, já falou que o cara não vai sair, já garantiram o serviço pra ele quando ele quiser aposentar. E vocês acham que vai tirar ele? Ah, detalhe, deixaram ele um cargo de gestão, ele vai ser o nosso futuro diretor de futebol. É, podia ser agora, então, de uma vez. Que aí se fizer merda no Mineiro, já manda embora e não perde um ano. Então, das figurinhas repetidas, vocês podem me criticar. Se fosse para trazer uma figurinha repetida, eu traria a primeira vítima dessa panela que está aí, que foi o Maurício Barbieri. Fez um trabalho muito bom no Bragantino, tá? Não, tanto que o trabalho dele no Bragantino foi muito bom, cara. Foi ruim já. Tanto que a diferença que tá com o Caixinha, o time lutando pelo título ali. Bicho, o cara ficou 2 anos o time jogando, cara. Para uma Série B, dá demais. Mas o investimento do Bragantino é alto. O trabalho do Bragantino não foi bom, porque o Bragantino, por mais que não seja na crista da onda, o investimento era alto, o pessoal dava para ele peça, e ele nunca chegou a brigar entre os quatro, que era mais ou menos o nível que o Bragantino quer. Não estou dizendo que eu quero que volte, não. Estou dizendo que entre as figurinhas repetidas, para mim, eu acho melhorzinho, tá? Eu acho que a gente tirou de goleiro, né, de novo. Eu acho que... Já nessa onda só vai trazer o Tigrão. Tigrão, Anderson, Lisca. Eu, sinceramente, para mim... Desses ex aí, o Lisca se ele resolveu os problemas pessoais dele primeiro. De resto, ninguém. O Lisca é outra coisa também. Esquece o Lisca, gente. O Lisca não fez 10 jogos, os últimos 4 são time que passou, gente. Esquece, meu bicho. Você tem que fazer o ano passado, o time não anda. Mas foi o que eu falei. Eu não traria nenhum. Eu traria um cara de fora bom. É. Bom. Porque nenhum desses ex-treinador que passou pela gente aqui tem E não é porque para babar ovo de gringo, não. É simplesmente que os caras chegam e não tem essa malandragem que tem do treinador brasileiro de ficar compondo com o elenco. O cara chega e bota o time, entendeu? Mas todos você tem que trazer esse cara agora. Sim, eu também acho. Para já ver o que é, sabe? Para já ver o que é e já ir preparando o time. Nosso 2020, a gente não sabe quem que é o nosso departamento de futebol. Mas nós sabemos o que é o nosso 2024. Nosso 2024 é Mineiro, Copa do Brasil e Série B. O nosso 2024 é isso, já está definido. Não tem coré-coré, não tem mais nenhuma conta para fazer. Ah, pode estar sem confidência ainda para a gente passar vergonha. Então, assim, ainda. Não, tudo bem, se a gente for mal no Mineiro, igual o Botafogo foi mal no Carioca, ainda tá bom. Mas a questão é, a gente já sabe o que é 2024, então acho que... Gente, vai ser chapa única pro CA. Não sei qual que é a dúvida para já resolver as coisas. Já resolve. A dúvida é o cu doce, pô. Já resolve. Fala que vai sair, mas não sai. Né? Exatamente. Fala assim, gente, vai ser chapa única. Então é o seguinte, já vamos planejar, como é que vai ser ano que vem? Isso, já contrata, já vai atrás. O da credibilidade também lá não vai dar aqui. Então vão resolver... Eu quero ficar, eu quero sair, mas fala que eu tenho que ficar. É porque não vai sair, bicho, senão a coisa já tava andando. Mas é isso mesmo. Já tá tudo decidido. E mesmo assim, cara, que não seja chapa 1, vamos dizer que aparece aí 5 malucos formando uma chapa aí. Vamos dizer que aconteça isso. Te impede de já planejar? De forma alguma. Né? Inclusive, né, vamos dizer que pareça mesmo a outra chapa aí. Vai ter que vir com uma proposta também. Se não tem proposta, a proposta é só ganhar a eleição e depois você pensa o que vai fazer. Não duvido também, não. Depois a gente pensa, depois a gente vê. É isso aí. É, vamos ver. Cara. É, tá tudo conversado, nada resolvido, né? Como sempre, né? Tá tudo esperando. E aí vai vir dezembro, aí dezembro é festas, e aí janeiro... Não tem... Quando assusta, nós estamos em fevereiro, o time nem treinado tá, não sabe nem quem chega e quem sai. Aí vem o choro tradicional, ninguém quer vir pro Mequinha, ninguém, agora é difícil. Ah, é porque você tá deixando tudo para depois, como sempre. Ah, como sempre, é, esses primeiros quatro meses a gente não recebeu os direitos televisivos, então o orçamento é mais difícil. O fluxo de caixa é difícil. É. Entendeu? Ô, bicho, já tô de saco cheio desse papo. É, podia mudar um pouco essas desculpas também. Já nossa, também... as desculpas são sempre as mesmas, sabe? Ah, é porque o fluxo de caixa do começo não é difícil. Porque faz cagada o ano inteiro. Faz planejamento. Porra, tem que planejar, caramba. Ô, bicho, se você tem um quiosque na praia, né? É, como é que você planeja o seu fluxo de caixa? Você acha que todo mês vai ser igual a janeiro? Vai ser, né? Fevereiro? Não vai. Como é que você faz lá por, sei lá, abril, baixa temporada? Você quebra? Ou você planeja, né? É, falta planejamento. Negócio, como é que você explica aí? De quanto que nós vamos ser o prejuízo nosso esse milhão? Esse ano aqui? Porque é 20 milhões todo ano aí, se pegar os últimos aí. De quanto vai ser de novo? É falta de planejamento. E isso discutei ainda que o salão é excelente, a senhora é, você continuar dando prejuízo de 20 milhões todo ano aí, daqui a pouco não tem patrimônio físico que aguente mais. É nós vamos ser vendendo o que tem, entendeu? Não tem jeito, é porque está mal planejado. Aonde foi bem planejamento? Aonde foi o dinheiro? Volto a repetir. Ninguém que foi trago esse ano serve. E quanto custou? Ah, foi de graça. Foi oportunidade de mercado. É de graça, o Elton Paulista, que é de graça, tudo é de graça. Olha, mas nem isso, viu? Porque o Matheus Gonçalves custou pra gente 1 milhão. Não, eu fui irônico, cara. Não falei sério, não. Todos esses caras que tentaram. O Vasco tentou levar, a gente prefere não vender pro Vasco para vender pro Vitória, que era mais barato. Não, cara, não é só o Matheus Gonçalves, é o Nino Paraíba, o Dada Belmonte. O Dada Belmonte ainda foi uma boa aposta que deu errado. Mas, assim, todas as apostas. Era uma aposta, né, que deu errado. Não, do lado dele deu certo, né? Pedrinho. É, o Boia. Boia. Gente que Daniel Borges, Daniel Borges foi dispensado daqui por deficiência técnica. Meu bicho. Falta dinheiro. Olha, só falar do poderosíssimo Matheus Gonçalves, ele não é titular lá no Vitória, né? É, em 15 partidas que ele atuou, ele tem um total de 0 gols. Muito na Série bom. B. Parabéns. A gente achou que seria uma excelente ideia para jogar Série A e Sul-Americano. Muito bom, parabéns. O Júlio César Randan está aqui com a gente, Arthur Mendes está falando que falta humildade de Ale e Juninho para reconhecer que não são jogadores de disputa de Série A. O Rafael Lima fez uma excelente Série B em 2017. Na Série A seguinte, ele reconheceu que não tinha condições. Rodrigo Caio está aqui com a gente também, falando que esse rebaixamento deve ser totalmente Alencar, Salum, Euler, Cascalho e Dr. Simão Eustáquio. Tá, por que eu sou Mário Eustáquio? Por que o médico? Pô, coitado. Sobrou deve, até deve, ele. Deve estar falando sobre recuperação, né? É aquilo que a gente falou sobre o departamento. Carlos Eduardo Reis de Carvalho, boa noite, Nação Americana. Roberto realmente está falando, Marquinhos Santos de volta e rindo. Nossa João senhora. Carlos. Oi, turma, o que vocês acham de Vanderlei Luxemburgo? Nossa. Passo. Falando. Eu também passo. Eu acho que... Olha, gente, vocês acham que o Luxemburgo ia pedir quanto para treinar o América? No Cruzeiro ele ganhava próximo a 700 mil. Eu só vou e não resolveu comentar. O problema, inclusive. Mas só falando assim, eu não acho que a culpa é do Juninho Alê, não, porque se meu chefe chegar e me der 60% de aumento e falar para eu fazer o serviço lá do departamento de marketing, por exemplo, da empresa, que eu tenho zero capacidade de fazer, eu vou aceitar, assim, rindo daqui até aqui, vou fazer um puta serviço bosta, porque eu não tenho nada do que eles têm que fazer lá, mas vou, enquanto eu estiver me pagando, eu vou estar feliz, a culpa não é minha. A culpa é de quem te pôs. Exatamente. Eu penso isso também, gente. No final das contas, eu acho que no final é quem escala. É por isso que eu digo que eu hoje não manteria o Bustos, porque para mim ele não escala o melhor time possível. Mas se ele estivesse escalando o melhor time possível e esse time estivesse perdendo, eu diria que a culpa é do elenco. E ponto. Sacou? Mas não tá. Mas não tá. Eu acho que ele começou a fazer, por exemplo, o Mancini, que eu não, usava ali os laterais do jeito que tinha, apesar de serem ruins. Ele não tem esse compromisso. Ele chegou e colocou lá, que o Rodriguinho assumiu a titularidade da lateral direita, coisa que com o Mancini não acontecia. Então assim, eu acho até que ele tem, em certa medida, alguma isonomia para trocar e colocar quem ele quer em algumas posições. Outras, eu acho que ele tá compondo, exatamente pensando em, tipo, tentar manter minimamente ali o pessoal feliz para conseguir ir brigando para ficar até o final. A questão é... Mas peraí, nas últimas 4 partidas precisava fazer isso ainda? sinceramente. Não, eu acho que não precisava fazer, eu acho que se chegaram e deram pra ele liberdade total, falaram assim, olha, faz o que você tiver que fazer aí, mas esse time tem que ganhar. Aí ele falou, beleza, o que eu quiser fazer, vocês vão bancar? Bom, o pessoal vai ficar puto, vocês vão, é uma coisa. Agora, se tem um ali tentar nos dar, compor, alguma coisa assim, é questão, a gente não sabe, só lá dentro. E a julgar de como esse elenco já se comportou em outras mudanças muito bruscas que tiveram de treinador aí, não duvido nada que o cara tá compondo porque tá pensando no ano que vem. Você pega então... o caso do Breno, muita gente fala que o Breno se desmotivou quando não foi negociado, que deu aquele rolo lá na negociação pra Arábia. Mas a solução para isso é botar ele no banco? Eu não acho nem que ele desmotivou, não. Não, estou supondo que seja verdade que alguém falou isso, tá? Eu também não acho que é por aí. Mas digamos que seja verdade. A solução para o cara recuperar é botar ele no banco? Não, a opção é você falar assim, cara, eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui mais X jogos Série A. Você vai ser titular aqui, joga muito... Vai pintar coisa uma. Melhor, porra. Ou você vai pintar uma proposta da Europa, que você tem condição, isso. Ou você vai para um time grande do Brasil e de lá você vai para a Europa, você é novo. Isso. Para a Arábia você vai sumir. Aí, beleza. Isso. Agora, isso é papel de diretor de gestão de futebol. Aí... Sabe, é o que eu penso. Quando o Bustos chegou, que existia a possibilidade de se salvar e tal, não sei o quê, eu entendo ele querer manter uma certa estrutura do time, esperando que... Se ele fosse tirando aos poucos, a coisa melhorava. Mas depois que a vaca subiu no telhado, filho, pode fazer o que ele quiser. Sinceramente, ele poderia fazer o que ele quisesse. Agora, por exemplo, jogo de Curitiba, quarta-feira, ele pode fazer o que literalmente que ele quiser. Ou não? Ou deveria poder. Porque já caiu a turma que está aí. Sabe Deus o que vai ser ano que vem? Então, ele deveria ter a possibilidade de escalar o time que ele quiser. Porque esses caras aí que ficavam tirando onda, de subiu de patamar, não sei o quê, o 2023 deles acabou com... Deveria ter acabado com a moral deles. Se não acabou, é mais um problema de gestão, como nós estamos falando aqui. Né? O Rodrigo Caio fez uma colocação aqui, viu? Achei interessante. Se Marostak por aprovar a contratação de jogadores bichados... Luiz Fernando Berrio e Renato Kaiser, ele também por não recuperar o Boi Bandido e outros há meses. Ô, Rodrigo, assim, mas não é ele que aprova, não? Não, tô falando sério. Não é ele que faz esses exames, não. É outro médico. É, inclusive, meu chefe. Mas ele é o chefe da... Você tem ouvido esse setor, isso, né? É, cara, mas assim, ele não faz esse tipo de avaliação. É uma avaliação clínica quando o cara chega. Né, deveriam fazer algo no Kaiser, por exemplo, a avaliação clínica é tipo aquela de admissional e demissional, mas eu não estou brincando, não. Faz audiometria no cara. Nossa, mede pressão, tal, ver se o cara tá. É isso aí que faz, cara. As avaliações mais pesadas. Se o cara tem dois braços e duas pernas, não precisa estar nem no lugar certo. É. Olha, a mais pesada é aquela que é feita no zoando, porque o cara já chegou. Né? Mas essa aí não põe na conta do cara, não, pô. Não, e até porque assim. Bom ser justo aí. Dessas, não é culpa dele, é a maior parte delas. Tipo assim, o Luiz Fernando, o cara veio machucado, veio pra recuperar, o Kaiser idem. O Aloysio, tipo assim, veio, jogou um pouquinho, até o corpo não dá conta. Não dava colocar. O Berril foi realmente excepcional. A única avaliação que eu acho que de fato dá pra colocar na conta de terem passado foi o Eduardo lá, o lateral direito, que tava com tumor na perna e aprovaram ele. Isso aí é. Mas tipo, dizem cara que ele escondeu isso aí. É, mas ele falando. Escondeu, mas é que eu tô. É mas porque, a função do médico é achar. Clube. Né? É mas aí cara, assim, é. Cê, porque você pega o cara tem um histórico. Seria mais. Vamos pôr assim, um jogador que teve um problema cardíaco no passado. O cara é até o caso lá, o Eriksen. O Eriksen não pôde mais jogar na Itália, porque a legislação italiana, tipo assim, o cara teve problema, não pode jogar mais. A inglesa, você tem que ficar fazendo teste periódico. O cara hoje tá jogando pelo Manchester United. Mas assim, desconfio que quando foram contratar, fizeram a testagem pra ver como é que tava o coração dele. Porque o cara teve um infarto, tipo assim, 2 anos atrás. Você vai contratar um cara desse, você vai fazer... A primeira coisa que você vai fazer é, vou passar um teste cardíaco aqui, tipo, pra ver se o cara não vai infartar, porque se infartar de um jogo meu, eu tô fudido. Você pega um cara que tem histórico de tumor ósseo, que já gera... Já, isso já era sabido. Ele operou, ele ficou um tempo fora, voltou e tudo. Você faz o quê? Ah, onde é que foi o tumor aí? Foi a perna direita? Vou fazer um... Olha, infelizmente dá não, aqui eu tô vendo aqui um pequeno tumorzinho, é melhor você tratar esse negócio aí. Mas não. O América chegou, tipo assim, deve ter feito o exame protocolar e passou. Tanto que com poucos meses aqui o tumor apareceu de volta. Aí não, aí é erro. Então, por isso vai. Aí você tem que. Esse é o tipo de risco que você não pode correr, né? É, não. Sim, se você partir do pressuposto que você sabe. Se você não sabe, não tem jeito. O cara pode esconder. É porque o caso dele foi. O caso dele foi mídia. Tem notícia do jornal, né? Porque teve tumor na Chapecoense. Tipo assim, era um caso sabido, não era assim. Ele teve tumor com 17 anos, ninguém sabia que ele teve. Não, ele. É, mas pode ter voltado depois. Sei lá, pô. Não, realmente não sei o caso dele. Mas assim, não, eu tô falando que você tá culpando um cara que não tem essa. Não é feito, deveria realmente fazer um. Eu acho que não dá pra culpar ele, porque não é. E não é ele que aprova, até porque já tem dos nossos. Do grupo lá da Cadência, que tem os defensores de diretoria, eles falam também que a análise de mercado, análise de desempenho e o departamento médico, eles não são crivos, assim. Eles só passam para avaliar o risco, mas é a direção que vai escolher depois se eles vão assumir esse risco ou não para contratar. E que é sempre assim. Então, tipo, não adianta, olha, departamento de futebol falou assim: esse cara é muito ruim, eu não contrataria porque ele é muito ruim. Não, vamos assumir esse risco aqui para uma análise. É mais ou menos assim que fala que o negócio funciona. O risco é calculado, né? É. Então, vê assim: ó, o cara tem uma lesão feia aqui, assim, vai ser difícil recuperar. Não, vamos assumir esse risco, que ele tá vindo por pouco dinheiro. Que foi o que fizeram o Henrique Almeida, diga-se passagem, né? Ele também tava. E o Kaiser. Kaiser que tá ajudando bastante, né, inclusive. Maravilha. Fez até evento, quase que ele fez um evento ontem lá no Independência, evento de cervejaria. Poderia ter participado tranquilamente lá. Vamos para a Bala e Colatina também? Senão nós vamos render isso aqui a noite inteira. Vou começar com a Colatina do jogo contra o Inter. Vamos rapidinho para a gente girar aí. Votação da galera via Twitter. Ganhou como Colatina do jogo contra o Inter Maidana, com 56,7%. Tivemos um empate em segundo lugar entre Bustos e Juninho, com 21,1%, e Avelar, com 1,1%. Felipe? Eu, com grande menção rosa ao Maidana, eu vou de Juninho. Rolon? Juninho. Andrezinho? Menção honrosa para trio defensivo. Ah, eu vou no Juninho também. Ô, gente, eu poderia ir no Juninho, mas eu vou no Maidana, cara. O Maidana tá numa... Além de tudo, nossa, da ruindade natural, tá, ele tá numa displicência que tá um absurdo. Eu não sei o que acontece que ele entra em campo numa displicência absurda. Não é só técnica, não. Sei lá, vai saber o que tá acontecendo. Eu vou de Maidana, mas Juninho ganhou aí. Bala do jogo contra o Inter. Rodriguinho, eleito com 35,1%, seguido de Marlon, que é quem fez o gol, com 31,6%. Ninguém, Martínez com 17,5 e ninguém com 15,8. Felipe? Eu vou de Rodriguinho. Tava jogando muito, hein? Sim. Rolou. Rodriguinho, mas o cara do Premier até falou. Já tá manjada a jogadinha, era sempre em cima dele e os caras colocaram um zagueiro para segurar e deu certo. Então, tinha que ter uma outra válvula de escape porque tava sempre em cima dele, né? Verdade. Zezinho? Ah, eu vou no Marlon. Ah, se rendeu, né? Ah, pô, o cara fez um gol bacana. E ontem ele até quase brigou, me surpreendeu. Então vou nele. Eu vou no Rodriguinho, jogou muita bola quarta-feira. Realmente tá. É uma pena o que aconteceu com ele ontem, viu? Realmente estava jogando muita bola. Colatina de ontem. Colatina do clássico. Ganhou a lei. 84,1%, seguido de Bustos com 8,4%, Juninho novamente com 6,5% e Avelar com 0,9%. Felipe? Acho que o Felipe caiu, né? Caiu, travou? Travou. Felipe, nós travamos. Rolou? Ale, Alexandre Egeia. Mas começou uma rosa pro Casares, o cara entrou no conto 5 minutos e machucou de novo? Não entendi essa dele, não. Andrezinho? Ah, eu vou no Juninho. Mais um clássico, a cachorrada, que a gente não sai vencedor com ele, né, cara? É claro que eu vou no Juninho. Quem mais poderia ser, né? É chacota, né? Vocês falaram do Maidana, né? Nós ganhamos com o gol do Maidana do ano passado, né? Quando o Juninho já não tava. Na verdade, o gol da vitória foi do Cássio. E o outro foi do Maidana. Mas o Juninho em campo, a gente não sai vencedor contra a cachorrada, né? Então eu vou no Juninho. Parabéns. Felipe, aproveita e vota no Colatina aí de ontem. Olha... Uma menção honrosa, mas muito honrosa ao Juninho. Ih, vai cair de novo. Ô, bicho, paga essa internet aí, menino. Não é possível. Não, eu vou. Quando ele voltar, ele voltou. Até lá, pô, perdeu a vez. Ó, vamos ver. Não, voltou, não. Eu vou de Alê, a tristeza do meu amigo Buchecha, o maior defensor do Alê. Nem a mãe do Alê defende ele tanto quanto o Buchecha defende o Alê. Mas não teve jeito, né, cara? Uma expulsão imbecil daquela. Num clássico não dá pra perdoar, não. Ô, bicho, paga essa internet aí, companheiro. Como é que é? Aí, pagando eu tô, eu não sei o que tá acontecendo, não. Então dá seu voto aí, eu votei no Alê. Eu votei no Alê também. Eu tô Rosa Juninho. Eu acho que o Alê tá derrubando sua internet pra não receber seu voto. Quase certeza que é isso. Bala de ontem. O fato de ter um bala é bom no jogo de ontem. Ganhou Martínez com 50,9%, seguido de Mastriani com 27,3%, Ninguém com 12,7%, Juninho com 9,1%. Que coisa, hein, rapaz? Juninho constando no bala e no Colatina. Eu acho que o Thales tava bêbado, né? Aí só ele para se defender no próximo programa. Rolou. Mastriani, com menção honrosa para Benítez e Martínez. Estão os três que estão regulando no time. André? Eu vou votar no Mastriani pelo terceiro gol na cachorrada, mas eu também gostaria de votar no Hulk, que foi muito bom. O fim de jogo dele lá me deixou muito alegre, mas o videozinho dele lá, estilo Suzanne Richthofen, né, chorando, eu gostei pra caramba. Pedindo desculpas, então, meu Deus, parece os nossos amigos lá, os diretores, né, cara? É, maravilha. Então, eu voto no Mastriani, que fez o gol, e no Hulk, pelo choro. E você, Felipe? Eu voto no Martínez. Eu acho que a partida dele foi bem boa, assim, foi mais lustro, assim, deu mais raça, tanto na frente quanto atrás. E uma menção rosa ao Rodriguinho, que infelizmente jogou pouco, mas que vinha fazendo uma boa partida, né? Até, infelizmente, ter tido que sair de jogo tão precocemente. Verdade. Eu vou de Martins também. É um cara que corre o campo inteiro, desarma, aparece como opção. Quando você assusta, ele está dando uma de ponta direita. Tá? Quando você assusta, ele está lá na ponta esquerda. Então, é um jogador diferenciado, viu? A gente precisava dele. Ele faz aquilo que o pessoal diz que o Juninho faz. É. Pior é que correr, né? O campo inteiro, desarmar e tudo. E assim. É. Pior que é isso mesmo. Eu vou de Martins também. A gente não tem hoje esportes especializados, né? Não só temos a derrota pro Cruzeiro por 6x1 no Sub-20, não é isso, Rolon? 6x1 e 1x0 no feminino. Perdemos pro Atlético também. Beleza, hein? Oh, meu Deus do céu. Só notícia boa. Quase que a gente consegue perder os três jogos no dia. Pô, que lindo, né? O FT tá. O Maurício tá falando aqui, olha o gato suicida, ele tava ali realmente no sofá ali, a qualquer momento podendo cometer alguma coisa. Eu nem vi gato e o cara tá vendo que o gato é suicida. Olha lá. Ele tava ali passando no sofá realmente. O Caio Gotelipe tá falando que o bala de ontem foi o Gemerson que salvou o nosso ataque. Esse zagueiro, inclusive, é bom pra caramba, né, cara? Pô, tomara que renovem com ele mais uns bons jogos. Ele é bom de clássico, né? Ele é bom de clássico. O negócio dele... Todo clássico ele guarda um, quase. É isso aí. E o FT tá aqui. Por que a torcida não protesta mais? Acham que as organizadas estão coniventes com a diretoria por causa de ajudas em caravanas, etc? O que vocês acham? Acho que, bicho, a coisa foi tão ridícula esse ano, né? Nós já fizemos esse retrospecto outras vezes aqui, não vale a pena, que não houve mobilização, ninguém, vão cair, cai, foda-se, né? Não houve esse interesse. Acho que também se enganou muito tempo com as Copas, achando que ia ser um milagre, e o milagre não veio. Então, né? E eu acho que aí entra também um outro lado, que é o, por exemplo, o pessoal da Barra, a visão deles é só apoiar. Eles já deixam claro lá na visão deles que é só apoiar. A vacuelhada, eu cada vez vejo menos pessoas, acho que até a bateria acabou, né? Eu não tenho visto no estádio a bateria da vacuelhada. Eles estão ficando ali junto com o pessoal da seita. E o pessoal da seita eu não sei, mas eu acho que não tem nada nessa linha de pagar caravana ou algo do tipo que... E o pessoal das bandeiras de dirigente? Pois é. Esses não vão protestar, né? É, o protesto é colocar aquela coisa horrenda lá no portão 5, né? Botar fogo naquela merda. Eu acho que se tentou de tudo, mas eu vou muito na linha do que você falou, Andrezinho. Eu acho que esse desgaste de assim, eu acho que fez tão pouco efeito que a turma desanimou. Realmente desanimou. Não, eu assim, eu até acho que uma coisa, às vezes, poderia ter sido válida, seria bem lá para trás, no começo, quando tava, a gente já apontava que estava tendo esse distanciamento de torcida, jogadores e tudo. Ter levado, e aí nem necessariamente questão de torcida, às vezes podia ser alguém de torcida para dar uma palestra, para dar uma coisa, tipo, alguém chegar e explicar a importância desse salto de crescimento, que era e tal, levar tipo, o Marinho para poder dar um apontamento, uma coisa histórica, colocar os jogadores mais engajados com a torcida, com a causa, ao invés de ficar com essa questão de separação. Não foi feito. O que foi feito foi criar e atenuar, assim, de piorar a situação de separação deles com a torcida. E aí até porque eu acho que o Mancini tem uma culpa muito grande nisso, na postura do próprio Wagner Mancini. Sim, então, assim, totalmente. Então, aí faltou ali direção para poder impedir que isso acontecesse. Uma vez que aconteceu, ter uma cisão, ter protesto, não era algo que ia ajudar. Porque o pessoal... O Lucas Pousa lembrou que quando o pessoal da seita fez, não deu adesão nenhuma, né? Virou pra chacota. E não é isso. Ainda que fosse todo mundo em massa ali, tipo, no início de agosto, fosse, sei lá, a gente conseguisse juntar uns 3 mil americanos loucos para a porta do CT para poder... Não é isso que ia mudar alguma coisa? Esse pessoal não é... Cara, você acha que muda alguma coisa, sei lá? Não. O cara chega lá, que eu sei, seu vagabundo, você não tá ajudando nada. Não. O cara vai passar a jogar? Não vai. Por isso que eu acho que não é protesto. Mas é o que eu falo que não houve mobilização da própria torcida. Meio que a própria torcida meio que foi... tá caindo. Eu acho que é o que rolou é porque eu acho que a gente viu isso acontecer. Tipo, Mineiro... No início das coisas sul-americanas, do início brasileiro, que era isso, a gente reclamava de algumas coisas e a gente, tipo assim, não era ouvido, era completamente ignorado. Nós aqui mesmo, nós tomamos muito nome de corneta porque a gente falava isso aí, né? A gente às vezes falava, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa melhorar. E a gente virava os cornetas, vocês vão ver no fim do ano, vocês vão ver no... Bom, vocês vão aplaudir no fim do ano. Vocês vão aplaudir no fim do ano. Então, assim, alertas foram dados, a gente fez a parte de reclamar, de ressaltar, só que ações não foram tomadas na época que elas poderiam surtir algum efeito. E a gente fala do divórcio time-torcida desde a reta final de Campeonato Mineiro, início de Sul-Americana. Sim. Se vocês pegarem aquele programa e foi falar o que a gente falou sobre aquela confusão da cachorrada no portão, em cima do portão 6, a gente já fala isso, que aquilo era sintomático de uma completa desconexão com a arquibancada. A gente falou isso no final do Mineiro, porque já era, ponto. Aquilo já era um sintoma de desconexão, cara. Total. Então, assim, se tivessem tido o cuidado e tivessem tomado alguma ação naquele tempo ali, a história poderia ter sido outra. A questão é que esse ano, é o que a gente fala, a gente não aprendeu com os erros, que a gente cometeu os mesmos erros de 2021 e 2022 esse ano. A diferença é que esse ano a gente não fez uma correção de rota que foi muito importante nos últimos 2 anos, que foi trocar o treinador depois do início brasileiro quando viu o negócio tinha funcionado. Deram muito mais tempo. E aí foi onde a gente se lascou. Porque em 2021 a gente troca o Lisca bem no inicinho, e aí assume o Mancini, consegue trazer gente diferente e mudar o elenco e dar certo. A gente troca o Marquinhos Santos bem no inicinho, vem o Mancini, traz gente nova e faz o negócio dar certo. Esse ano, ao invés de trocar o Mancini e trazer alguém que pudesse resolver, a gente insistiu com o Mancini, até não dar mais, traz o Busso sem a chance de trazer mais ninguém, e aí já foi com o negócio já degringolado. Então, assim, a gente não tomou, a gente repetiu os mesmos erros e errou mais ainda. E com essa questão que, nos últimos 2 anos também, 2021 e 2022, teve uma interação muito legal, time e torcida. O time ia lá, conversava, você viu o elenco preocupando muito mais. Esse ano, por alguma razão, não teve. O pessoal meio que se encastelou ali, ficou separado mesmo, e aí o negócio desandou de vez para todos os lados. E aí não adiantou, não é falta de pressão. Isso não funciona. Tipo, chegar lá, se aloprar com o jogador, não funciona. É só crime mesmo. Não é isso que vai fazer o pessoal jogar bola. Ninguém joga bola, ninguém... Isso não joga funciona mais no Corinthians, no Flamengo, cara. Não vai funcionar aqui. Ah, ninguém joga bola por mim. Ninguém... Se chega... Se a... clientes da Líder chegarem lá no escritório do Jairo e ameaçarem dar uma porrada para ele poder fazer o negócio render mais, não é isso que vai fazer o Jairo fazer trabalhar mais ou menos, não. Não funciona em lugar nenhum. Você não vai trabalhar mais porque tem alguém te ameaçando de dar porrada se você trabalhar menos. Então, é isso, assim. Não adianta. Os erros foram todos administrativos. Quando apontou, o pessoal preferiu tapar os olhos e não fazer nada. E aí, estão pagando preço. Deu no que deu. A questão é o que vai ser, é o que vai acontecer ano que vem. Se a gente vai fazer alguma coisa de diferente ou se a gente vai repetir os mesmos erros de sempre. Acontece que a gente erra menos na Série B. E, tipo assim, então, talvez, repetindo os erros, a gente consiga o acesso de novo. Mas e daí? Vamos continuar repetindo os erros na Série A? E assim, vamos contar que vai dar sorte de fazer uma mudança no meio percurso e vai... Gente, a solução não tem outra, não. É profissionalizar, cara. Como disse o André aí, é chegar pelo menos no século XXI. Porque nós estamos nos anos 90 ainda e essa época já passou, né? Bom, então nós temos aí quarta-feira o Curitiba em casa, 19 horas, e o Vasco do domingo no Rio, às 18h30. Para o jogo de quarta-feira não teremos Rodriguinho, não teremos Casares, não teremos Maidana. E Mateuzinho. Ale. Ale. Então vai ser um time bem mexido, né? Tem tudo para ser um time bem mexido. Não vai ter Aloysio, não vai ter... não vai ter... Boia, Pedrinho, Boia, Kaiser. Kaiser sim. Kaiser tem. Isso aí sempre tem. Agora a gente não pode nem falar. O que vocês esperam do jogo? Andrezinho, você espera quarta-feira? Não, vou ver o Roger Walters. E graças ao marketing, eu também não tenho mais sócio, então não tenho nem obrigação de jogo. É mesmo. A gente estava falando... Conte sua história. Essa foi uma boa história essa semana. Essa é sensacional, né? Primeiro, eu não sou obrigado a saber quando vence meu sócio, não. Mas eu sabia que venceria no dia 4 do 11. Não sou obrigado a saber. Né? Isso é função do América, não. Eu, no jogo de quarta, eu peguei, fui entrar no aplicativo e vi que não funcionava. Tirei um print e mandei para o Onda Verde. E aqui eu não quero culpar o atendente ou a atendente do Onda Verde, tá? Nem sei se é homem ou mulher que me atendeu, seja o que for. Na sexta-feira, essa pessoa me atendeu e falou: que você precisa renovar o seu plano, tudo mais, né? Ok, tem que entrar e renovar. Eu entrei lá, falei: não aparece nada aqui. Mandei o print, isso aqui não aparece, né? E aqui, inclusive, tá falando que o meu plano venceu no dia 4 do 10. Ela falou: venceu mesmo. Eu falei: venceu. Eu não recebi e-mail de renovação nem nada. Inclusive, depois do dia 4 do 10, eu fui convidado para ir ao camarote no jogo do Botafogo, foi dia 18. E no dia 28 eu entrei com a minha carteirinha, que foi o jogo do Grêmio. Então o plano estava ativo, né? Assim, imagino eu, inclusive. Ok. Aí essa pessoa depois me respondeu, né, uns minutos lá depois, que não houve renovação, porque o meu plano havia sido descontinuado. Ou seja, eu tinha o plano americano torcedor, que nada mais era que o plano americano com desconto para torcida organizada, né? O plano é 55, ele era 35. Falei, tá bom, e foi descontinuado, e como é que faz? Não, você pode pegar e fazer o mesmo plano de novo e tal. Eu falei, tá, mas por que eu não recebi? Não, porque com o plano foi descontinuado, você não recebeu e-mail de renovação. Quer dizer, se o jogo de ontem tivesse sido aqui, eu teria um desgaste, filha da puta, lá no estádio. Por que não chegou e-mail? Porque eu sou obrigado a saber quanto que vai vencer, e eu teria que estar em contato. Ô, bicho, tem plano de telefone aí, de controle aí, de R$38, R$39, com ligação liberada. Quantas pessoas estão na mesma situação que eu? Pega lá o telefone, bacana, tá, você nem ligar não, né, manda WhatsApp que seja, né, assim, é assustador como é que a coisa é. Eu falei, tá bom, vou renovar aí, pode pôr no 55, né, apesar que, né, se a gente for olhar em termos de proporção, você tá aumentando mais de 50%, mas ok, né? É esses R$20. Ah, tá, nós vamos precisar mudar sua carteirinha também, mas por que vamos mudar a carteirinha no plano? Não, porque não sei o que, tal. Eu falei, olha, faz o seguinte, isso aí tinha que ser custo do América, né? Agora, por que essa carteirinha já não tá incluída no valor do plano? Sabe, por que vai cobrar a carteirinha separada, umas bobagens? Ah, você falou, olha aqui, eu não quero renovar porra nenhuma não, sabe por quê? Eu já não ia na quarta mesmo, eu, né, pessoal meu. Eu falei, olha, vocês já dão ingresso pra caralho, de graça. Vocês, quanto o Bahia, se eu for, vai ter ingresso a rodo. Vocês vendem jogo, porque a credibilidade é que manda. Não vou renovar nada não, ano que vem eu penso que eu vou fazer, sabe? Aí o que eu imagino, assim, né, se eu tivesse ligando... Você com... vários. Não, se eu tivesse ligando qualquer serviço pra cancelar... Eu falo, olha, eu vou, não precisava nem fazer, dar desconto nem nada, não. Eu falo, eu vou conversar aqui, porque a sua situação é atípica, porque nós não te procuramos para renovar. Porque se tivesse procurado lá atrás, eu teria renovado. Mas nem isso foi feito. Ah, não, tá bom, valeu. Né? Foi isso que foi o que o atendente fez. Então, assim, é um total desinteresse. O time tá beleza, deve tá bombando de sócio, inclusive, né? Tá cheio do dinheiro. Quer dizer, não é o dinheiro do meu sócio, não tem diferença, mas no bolo, né? É assustador, cara. O que me assusta mais é você não avisar. Tipo assim, eu teria a obrigação de saber. Se eu chegasse lá ontem, se o jogo tivesse, se não tivesse vendido, eu ia ficar puto e gerar um desgaste do cacete. Pra quê? Porque lá alguém tem preguiça de pegar e ligar? O pobre do atendente, ou da atendente, eu não sei, que me atendeu? Não. É quem tá em cima. E quem tá em cima tá fazendo o quê? Né? É isso que eu quero saber. O que que tá fazendo? O que que tá acrescentando? Porque até agora eu não vi. Né? Empurrando. É, ninguém viu. Gente, mas amanhã ele vai. O peão vai ligar para você amanhã e vai te responder lá. Porque bom para mim, ele não liga, né? Comigo ele não conversa, ele corre. Né? O dia que eu for na camarada, que você tinha visto até um fantasma, né? Robertinho tá aí que não me deixa mentir. Então é isso aí, cara. Assim, eu acho assim. O América tem que entender, cara, que o sócio é cliente. O torcedor que vai é cliente. Ele não é dizimista, que tá doando dinheiro pro time, não. Sabe? Ele é cliente, né? Apesar dele ser um bobo de dar dinheiro pro time, né? Porque ninguém que tá lá em cima doa pro time, não. Lá eles tiram, né? Todo mundo tira. Esse aí que nós falamos aí mais cedo do clã aí, muitas dessas pessoas que receberam, né? E receberam muito menos do que colocaram, tá? O cara que colocou lá 100 mil, né? Para ficar uma conta fácil aí, lá no passado, quando foi pedido ajuda pra torcida, tá? Ele recebeu 30. 10 anos depois, ele recebeu 30. Ele não recebeu 100 que colocou, ele recebeu 30%, foi isso que foi oferecido. Agora o resto lá, não, o resto doa, né? É, doa sim. Eu nasci ontem. Como eu disse nos outros programas, amanhã os porcos vão voar. Então é isso aí, cara. É falta de respeito com o torcedor de todos os lados, é desanimador. Pra que eu vou pagar sócio? O ingresso do último jogo foi R$5. Eu não vou pagar 55 esse mês, 55. Ah, vou fazer outra coisa com esse dinheiro. Né? Não estou interessado em ter sócio. Né? É assustador. Né? No você mínimo, não vai ganhar o Não vou ganhar como kit, né? Uma cartinha, cobram por uma cartinha. É assustador, cara. Sabe? Aí fala lá uma carteirinha. É a carteirinha virtual, né? O aplicativo sempre tá dando pau. Todo mês eu tenho que refazer senha. É bem ruimzinho mesmo. Pessoal que administra é bem ruimzinho. Eu torço para que ano que vem tenha essa reestruturação, né? Quem colocou aí na culpa do Simar Eustáquio aí, coloca do marketing também. Tomara que mude o marketing, né? Olha, capaz as coisas são lá, o cara. É ser promovido a diretor de futebol, igual falaram aí, né? Pelo bom trabalho prestado, excelente trabalho. Não, e só falar, essa história da carteirinha é meio absurda mesmo, porque eu fiz a renovação do plano ano passado, para esse ano. Eu tinha o plano americano, eu continuei no plano americano, aí falaram que eu, dentro da renovação lá, colocaram um custo de, acho que R$30 pra carteirinha. Eu falei, peraí, por que eu preciso de uma carteirinha? Minha carteirinha tá aqui, ela funciona? Ah, não, é porque tá mudando ou não sei o que lá, não sei o que. Mas isso não é problema meu, não. Eu tenho a carteirinha, só vocês liberarem o acesso pela carteirinha que eu tenho. Não é algo de outro mundo fazer isso, não. Mesmo CPF, só continuar. Ah, não, mas não sei se dá pra fazer isso, não. Eu me recuso a pagar porque eu tenho a carteirinha, vocês vão ter que fazer esse negócio, ficar ativo na carteirinha nova. Eu não tô mudando o plano. Porque aí ela fala assim, ah, mas tá aqui no estatuto. O estatuto talvez eu estiver mudando o meu plano. Eu estou indo no plano americano pro plano americano. Não tô mudando. Aí eu não vou pagar esse negócio, não. E aí, depois de muito desenrolo, eu falo assim, ah, mas se essa carteira não passar, você vai ter que pagar depois. Mas beleza, me fala no estatuto por que eu vou precisar pagar, que eu pago. Agora, desses termos de condições que você passaram, não tinha, não. Moral da história. Me enviaram uma carteirinha nova, Pedro, sem custo. Ô, bicho, a carteirinha é R$25. Eu falei exatamente isso que você falou. Meu plano vai continuar sendo americano. Os meus acessos são exatamente os mesmos. O que que mudou? Vai mudar o valor. Ah, meu bicho, tivesse um mínimo de massa encefálica, né? Era tipo assim, ah, olha, são 2 meses para 3, que a gente não sabe a tabela do Mineiro, para bobear sem futebol, praticamente, para ter um jogo aqui. O cara já tá falando que vai sair. Pô, dá essa porra dessa carteirinha para ele lá, ver se ele fica, dá 1 mês para ele, ver se ele fica. Ou sei lá, sabe? Faz o problema é. Vocês não fazem porra nenhuma, falam assim, olha, eu conversei com o meu superior aqui, não dá. Não é tipo, ah, falou, você falou que vai fazer em janeiro, valeu, tchau. Então, assim, é como uma coisa tá sendo tocada lá dentro. Né? O próprio Marcão aí, né, como ele colocou publicamente, eu posso falar. Ele falou, eu não vou renovar, enquanto me tratarem como cliente, eu não vou renovar. Você sabe como é que funciona? Nem foi essa gestão patética do marketing que fez isso aí, não. Mas teve um jogo aí lá durante a pandemia que fala que ia ter uma visita no CT e um boné. Isso aí tem 3 anos? Eu tô esperando até hoje. Eu cansei até de cobrar. Eu pensei, ah, não, porque eu não tá deixando ir no CT, porque a pandemia já acabou. Eu tô nessa daí também, hein? Foi a gente tem um ingresso virtual. Exatamente, sabe? É uma atitude até covarde, né? Você tá enganando as pessoas. Devia ter a dignidade de falar assim, olha, eu não quero ir no CT, não. Eu quero é que faça o que foi prometido, né? Eu posso ir no CT por outros meios. Mas eu falo assim, Eu te vendi isso aí, né, cara? Você é meu cliente, eu te vendi. Não é a base, ah, deixa aí, uma hora eles vão esquecer, né? E foda-se, né? Ah, bando de... Nem sei. Já me falaram que a gestão... Incompetente. É, a gestão mudou, e você não cumpre o contrato, não, né? Ah, tá bom, você tá lá na sua empresa, o seu chefe vai embora e entra um outro. Ah, não, não, o que era lá nós vamos cumprir mais. Não, não valeu mais, não, é. Acabou. Então manda essa bosta dessa gestão aí, incompetente, embora, e põe uma que cumpre, então. Ou a gente não cumpre nada, deixa lá e pronto. Foda-se, né? Agora eles vão te levar no CT que não tiver ninguém. Eu até prefiro, volto a repetir o que eu falei semana passada. Tem gente lá que eu prefiro até não estar no mesmo quarteirão. Entendeu? É. Não, cara, é. Bicho, é, sabe, é. Vamos romper com esses caras aí, a gente não precisa pagar eles também, não, tá? Ah, não, rompeu. Mudou a gestão agora. Mudou a gestão tá mudando agora, né? Não tem eleição? A gestão vamos mudar, vamos pagar ninguém mais, não. Ah, bicho, essa gestão tá correndo atrás do Cruzeiro? Esse marketing que negociou os contratos excelentes da Independência. Não lembra 19 jogos? Quantos jogos eles fizeram? Acho que tem 3, né? 3 ou 5. Quero saber. E eles tinham que pagar 1 milhão, hein? É. Eu queria. Boa pergunta pra gente saber por aí, viu? Não, mas vamos vender jogo, é mais fácil. É. Bom, moçada, então aí temos um programa, já estamos aí com quase 2 horas de programa. O programa da semana que vem provavelmente faremos o domingo às 8h30, né, Felipe? Vamos ver aí. Mas a gente tem feito aí geralmente nesse horário quando o jogo é 6h30. Mas a gente avisa vocês, beleza? Boa semana a todos. Muito obrigado, Rolon. Obrigado, Andrezinho. Grande abraço a todos aí. Até mais. Boa semana. Auí, cara.